Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de número 1020, primeiro domingo do mês de setembro, o mês amarelo, que é justamente o mês da prevenção do suicídio. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadores e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Paulo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtros, solução em saúde para sua água, Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Sem esquecer também do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos aqui com os nossos amigos, o Mauro Baeri e o Valdecir Braulio, que vão conversar conosco sobre extraterrestres, né? Sobre ufologia, sobre um assunto muito interessante. Vamos tentar provocar eles aqui sobre também esse relacionamento entre extraterrestre e espiritismo também, se a gente pode falar um pouco sobre isso. E façam suas perguntas, liguem aqui para nós, que nós estamos aqui nessas duas horinhas à disposição para conversar com vocês junto com os nossos convidados. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. A gente já deixa aqui um alô para as rádios que estão conectadas conosco também. A gente tem aqui a Web Rádio Sementes de Amor de Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a Rádio São Francisco, lá de Tobias Barreto, Sergipe, retransmitindo. A gente agradece aí o carinho por estar retransmitindo a gente aqui todos os domingos. E a gente agradece também a retransmissão aqui ao vivo, né? A gente está no YouTube. Também os nossos amigos aqui do Web Rádio Sementes de Amor, de Campo Grande, Recanto da Prece Eurípides Barçanulfo, também de Campo Grande, e a TV Espaço Espírita, que é uma web TV que estão retransmitindo a gente, assistindo a gente ao vivo aqui, né? Então a gente já está com a pergunta para sorteio aqui, a pergunta para interação, né? Para sorteio a gente pede para ligar aqui. Vocês estão vendo aí o Piero, vou deixar ele dar um bom dia aqui, a gente já fala a pergunta para vocês. Bom dia, queridos ouvintes. Um excelente programa a todos. Não esqueça de interagir com nossas redes sociais. Então, entra aí. A gente colocou a pergunta: você acredita na existência de extraterrestre? Já tem aí bastante gente colocando sim. E aí a gente vai comentar depois, no final do programa, o resultado. Vamos colocar o Tião para trabalhar. Vocês estão vendo aí na geral aí, um tchauzinho, tchau. Então vamos colocar ele para trabalhar. Então ligue no 12-3921-3009, 12-DDD 3921-3009, e diga: quero participar do sorteio, que a gente vai sortear então um ou dois livros do Mauro, né? Não, mas a gente já libera para você, Mauro. Você quer passar para mim o livro? A gente já mostra aqui. Aqui, ó. Obrigado. Então é o livro UFOS e Extraterrestres, Uma Jornada em Busca da Verdade, de Mauro Baeri. Então vale a pena, depoimentos de pessoas comuns e idôneas que vivenciaram fatos extraordinários. Então esse é o livro. A gente pede para vocês ligarem então no telefone 12-3921-3009 e dizer quero participar do sorteio. Tá? Então tem que dizer quero participar do sorteio, que aí ele anota o nome lá e a gente sorteia para quem ligar. Ok? Então mais para o final do programa a gente sorteia para vocês. Então a gente já está tendo participações, bastante gente aqui já entrando e participando. A gente tem o Aécio César, o José Magalhães, o Marcos Gaio Gama, a Antônia Varoto, a Cleide Bessa, o Sandro Concha dos Santos, a Mara Maier, o Antônio Bessa, a Marta Gonçalves, Nancy Lima, a Neide Rodrigues, o Vicente aqui e José Aria Morim de Moura e Ivanil de Espósito. Ligados conosco. Jorge. Também está aí. Ah, o Iramir também. Uhum. Legal. Então, passar aqui, Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Piero. Bom dia, Valdeci Braulio. Bom dia, Mauro Baeri. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião Varoto. Bom dia, queridos irmãos vivencianos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de minuto para reflexão de Jorge Reis, da editora Dionísio. Vamos ao item 72. Se a qualquer momento, se a qualquer tempo um irmão com fome bater à tua porta a te procurar, é porque na tua casa tem o alimento do corpo ou da alma para lhe saciar. Queridos irmãos e irmãs, vamos agradecendo a oportunidade nesta manhã abençoada de aprendermos um pouco mais de todo esse material abençoado que Mauro Baeri e Valdeci Braulio vão trazer para nós sobre os extraterrestres. E o tema de hoje é fenômenos aéreos não identificados na visão espírita. Vamos envolvê-los com carinho para que possam passar tudo o que prepararam para nós com amor, com carinho. E nesse instante, nós vamos agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por essa oportunidade abençoada em que Jesus nos dá de aprendermos um pouco mais sobre os mistérios da vida. Agradecido, Senhor Jesus, nós vamos pedindo licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, vosso é o poder e vossa é a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Senhor. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia será o APS, fenômenos aéreos não identificados na visão espírita. E nós estamos aqui com Mauro Baeri, advogado e funcionário público estadual, pesquisador do fenômeno OVNI e dos possíveis contatos entre os seres humanos e extraterrestres. Também temos aqui com o Valdeci, que é professor, é reencarnacionista cristão, simpatizante da ufologia e da ciência. Bom dia, Mauro Baeri. Bom dia, Rui. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Estamos aí, vamos tentar esclarecer um pouco dessa questão complicada, a princípio, né, da questão da ufologia. E bom dia, Valdeci. O Valdeci está sempre ligando para a gente com perguntas difíceis, né, de ser respondida. Hoje nós vamos fazer as perguntas que ele faz para a gente, para ele, né? Certo? Bom dia, Valdeci. Bom dia, Jorge, Carlinhos, Piero, Rodrigo, Tião Varoto, vou dizer uma coisa para vocês. Esse é o programa 1020. No Atos dos Apóstolos, existe uma passagem muito interessante que diz assim: toda obra que não é divina, ela desaparece rapidamente. Mas estar num programa que já é o número 1020 é uma grande honra, uma grande responsabilidade, e vai ser um prazer compartilhar com vocês um pouco do que a gente conquistou nesses, e aprendeu nesses últimos anos. E, olha, essa é uma obra divina, senão já não existiria mais, com certeza. Parabéns. Então vamos lá. Então vamos lá com o Mauro Baera, que ele veio da Grande Jacareí. Viu? É? Mauro, o que é o APS? O APS é o APS. É, apenas são as iniciais em inglês de fenômenos aéreos não identificados. Eu prefiro a linguagem mais tradicional, que é UFO também no inglês, ou em português, OVNI, objeto voador não identificado. Fica mais simples, tradicional, para não ficar mudando de nomes toda hora. Então, eu vou estar sempre falando em UFO ou OVNI. Não, o OVNI é o disco voador. Disco voador é um dos formatos, né? É um dos formatos desses objetos que nos acompanham aí há milhares e milhares de anos, né, Rui? E, né, você pode falar disco voador, ou UFO, ou OVNI, vai estar se referindo apenas a esses avistamentos que não são de hoje. E por que que você faz parte do grupo 19 de maio de ufologia? Eu sempre me interessei pelo assunto, vem da minha família, né? Minha mãe gostava muito do assunto, meus irmãos, né? Eu sou caçula de 4 irmãos. Aí, em 2014, eu comecei a estudar com mais, digamos, sistematização a partir de 2011, 2012. Em 2014, eu tive a ideia de fundar um grupo, né, para não fazer um trabalho sozinho, e de lá para cá, aí o nome foi dado 19 de maio, que é um evento muito importante na ufologia, e é daqui da nossa região. E através desse grupo eu conheci muita gente bacana. Uma dessas pessoas, aí, um colega em especial, um amigo, que é o Braulio. Eu vou descer o Braulio aí, né? Está me acompanhando, já me ajudou muito em vários eventos e tal. É praticamente o meu braço direito em ufologia. Aí o que que aconteceu então no dia 19 de maio, que você disse que faz parte aqui da nossa região? Perfeito. É a famosa Noite Oficial dos UFOs, que aconteceu em 19 de maio de 1986, que foram avistados muitos objetos aqui na nossa região, mas não Paraíba. Principalmente Vale do Paraíba, mas é um fenômeno que se estendeu para o Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, e foram vistos, na verdade, 21 objetos é um número oficial. Para quem estuda a fundo, vai ver que o número de objetos é muito maior. Mas ficou conhecido com a Noite Oficial dos UFOs e foi reconhecido, inclusive, pela Aeronáutica Brasileira. E foi esse que perseguiram o Coronel Osiris Silva? Exatamente. O Coronel Osiris Silva, ele estava voltando de Brasília, onde ele tinha ido aceitar a indicação para ser presidente da Petrobras, né? E aí ele estava justamente voltando e a torre de controle, né, perguntou se ele estava vendo um objeto assim, estranho, né? E ele confirmou e tentou se aproximar, né? Mas não conseguiu. É, o Coronel Osiris Silva foi o fundador da Embraer, que é a Empresa Brasileira de Aeronáutica. Exatamente. Que é um mito aqui na nossa região. Ele é uma pessoa assim, de reputação, né, acima de qualquer suspeita, então isso que torna importante é você ter testemunhas que têm uma grande confiabilidade, né? Não só do ponto de vista moral, como do ponto de vista técnico. Ele, por exemplo, para descrever o objeto que ele viu, ou pelo menos um dos objetos, ele foi claro, parecia uma estrela, mas estrela não aparece no radar. Ou seja, parecia, mas não era uma estrela. Bacana. E aí, Mauro, você começa... Aí tem o grupo 19 de maio, né? Que vocês fundaram, esse grupo aqui de São José dos Campos. É, exatamente. Quando na primeira reunião eu já levei algumas sugestões de nome, em homenagem a essa noite oficial dos UFOs, foi escolhido o nome, né, 19 de maio, Grupo de Estudos Ufológicos 19 de maio. Inclusive o Carlos, que é um dos patrocinadores nossos aqui da Gigavale, ele, a Silvia e mais a Maria Eduarda fazem parte do seu grupo, o Carlos. O Carlos, além de ser um colega do grupo, é um amigo, uma pessoa fora de série. Se não fosse o apoio do Carlos, eu acho que eu não teria conseguido publicar o meu livro. Nós tivemos ontem um evento, uma palestra aqui em São José. Também o Carlos, né, indicou o Wesley, que é colaborador dele, para nos auxiliar na parte de som lá. Quer dizer, é um cara fora de série que está sempre nos ajudando. É um colega do grupo. E está sempre nos ajudando também no programa, né? Porque ele é o Giga Vale, né? Sim, é. Sim. Mauro, e esse livro, né? Você. Porque tem muitas coisas de ufologia, né? No Brasil também, assim, muitos estudos, né? Muita gente pesquisando. E aí você, como é aqui da nossa região, também está trazendo essa novidade para a gente, né? Você já esteve aqui outras vezes no programa, mas agora você está trazendo esse livro. Como é que foi o formato dele? Como você fez essas pesquisas? Onde é que você foi buscar mais informações? Um rápido histórico é o seguinte. Eu sempre gostei de ler, principalmente a partir dos 30 anos de idade, né? Eu estou com 59, mas desde a adolescência uma das coisas que eu tinha vontade era escrever. Mas não sabia, né, quando ou sobre o que eu escreveria. Aí depois da formação do grupo, a partir de 2014, né, que além das reuniões mensais que a gente fazia, nós fazíamos também palestras. E tanto nas reuniões mensais como nas palestras, começaram a se aproximar pessoas que contavam histórias, né, de ter tido algum tipo de avistamento de UFO, seja uma simples luz ou mesmo uma nave espacial, né, aquela sua pergunta, é disco voador, é UFO? Você pode usar vários nomes. Né, disco é quando a gente vê um objeto em forma discoide, que é muito comum, entre várias outras formas. Bom, o que aconteceu? Aí muita gente vinha contar casos para a gente. Pessoas que ou aderiram ao grupo, ou só participavam de uma ou duas reuniões, ou iam assistir aos nossos eventos, nossas palestras. E é isso que surgiu a ideia a partir de 2018, né? Aí que eu pensei, o que eu posso fazer, a minha colaboração na ufologia? Eu falei, eu vou fazer uma coletânea de depoimentos. E aí eu comecei a sistematizar esse trabalho no começo de 2019. Eu já tinha vários casos anotados, comecei a anotar outros, e aí eu procurava essas pessoas para conversar em separado com a devida calma. Né? E aí eu fui fazendo essas entrevistas, fui fazendo, fui coletando, e publiquei o livro em outubro de 2021 com 57 casos daqui da região. A maioria eu coletei os depoimentos pessoalmente. Poucos foram assim à distância, por e-mail, tal, a maioria pessoalmente. Não só daqui da região, né? Vale do Paraíba, Litoral Norte, Sul de Minas, mas também eu trago no livro um caso de Macaé, no interior do Rio de Janeiro, onde eu fui pessoalmente. Eu não estava conseguindo informações à distância, aí eu fui lá pessoalmente para entrevistar a testemunha. Bacana. E assim, daqui da nossa região, tem algum assim... Com certeza, os que você colocou foram todos interessantes. Mas um que você podia falar para a gente aí daqui? Ó, vamos falar primeiro em termos gerais. Tudo aquilo que a gente estuda na ufologia, eu descobri que também acontece aqui na nossa região. Do que eu estou falando? Avistamentos de vários tipos, abduções, tanto físicas como extrafísicas, a famosa... visita de dormitório, depois posso explicar um pouco o que é, não. A famosa visita de dormitório, colocação de implantes, que existe também na ufologia. Então, tudo isso eu descobri que acontece também na nossa região. Uhum. Né? E aí eu fui coletando esses casos. Então, por exemplo, tem um caso interessantíssimo, né, de um amigo. Eu gosto muito de fazer amigos dentro da ufologia, já fiz vários. Né? E aí, por exemplo, uma pessoa que se tornou um amigo pessoal, é um professor... É aposentado, ele pediu para não colocar o nome verdadeiro dele no livro, ele mora em Jacareí, mas ele viveu muitos anos em Paraibuna, né? E também transita muito nessa região. E uma vez vindo de Paraibuna, né, para São José ao Jacareí, à noite, ele viu uma luz em cima de um morro, ali a Tamoios em obra, aí ele parou o carro, ele não viu uma luz, ele identificou, era uma nave espacial. Posteriormente, ele me contou com detalhes, eu mostrei alguns desenhos tirados da internet, ele identificou uma muito parecida, né? E o que mais que ele viu? Ele viu algumas luzes na encosta desse morro. Quando ele observou melhor, ele viu que eram dois seres fazendo como se fosse uma prospecção. Perfeito, obrigado. Na encosta do morro, né? E com lanternas, com luzes diferentes, né? Diferentes das nossas lanternas, era um foco de luz diferente. Quando eu pedi para ele descrever esses seres, ele estava com dificuldade, né? Aí eu falei, por um acaso pareciam com bombas de combustível, que essa que a gente vê em pós-gasolina, foi exatamente isso. Aí eu peguei um livro, né, do nosso acervo do grupo e mostrei. Eram seres tipo da classe robótica, que também existe na ufologia. É. Esses da classe robótica podem ser enviados pelos principais, digamos assim? São robôs mesmo? Sim, exatamente, são robôs. Ou híbridos? Não, a princípio são robôs, né? São robôs. O que a gente não sabe é se essa nave era tripulada apenas por robôs, ou tinha ali o extraterrestre, né, o ser vivo ali dentro da nave, e quem desceu foram robôs. Aí fica a especulação. Mas, ou seja, se nós humanos já temos, né, os nossos robôs cada vez mais adiantados, que a gente sabe, e eles com certeza são civilizações, né, milhares e milhares de anos à nossa frente na tecnologia, então com certeza eles também têm. Tá, Valdeci, você diz aí que você é reencarnacionista cristão. Isso. Tem alguma coisa a ver com o espiritismo, essa parte de ufologia? Olha, quando a gente diz, né, quando Jesus citou lá em João capítulo 14, que muitas são as moradas na casa do Pai, Jesus, ele antecipou, né, o que a ciência hoje em dia prova, né, através do Hubble, do James Webb, da existência de bilhões de galáxias e, a partir daí, bilhões de estrelas e planetas. Aí a gente começa a imaginar assim, mas por que será que Deus, né, iria exatamente construir algo que não tivesse pessoas? E será que 90 anos, 100 anos de uma existência terrena é suficiente para conhecer essas maravilhas do universo que Deus nos propiciou? Então, a reencarnação acaba se tornando algo, eu diria, lógico e obrigatório, embora eu sei que tem muitas linhas de pensamento que não enxerga dessa maneira. Enxerga ou um inferno eterno, ou um paraíso eterno. Mas eu sou bem sincero, eu acho que se ele, né, Deus, trabalha até hoje construindo casas, com certeza ele quer moradores e ele quer cada vez mais que a gente se aprimore para que possa cocriar também essas maravilhas junto com ele, né, ou pelo menos tomar conta. E a reencarnação eu acho que é a única maneira que a gente encontra de se aprimorar. Porque 90 anos é pouco, né? Eu já passei 2/3 da minha vida e não fiz nada. E olha que eu fiz bastante isso coisa. Isso você supondo que você vai viver 90, né? Supondo que eu vou viver 90, estou com 60. Aliás, da semana que vem eu faço 60 anos, cara. Semana que vem. Mas como eu acredito na reencarnação, na eternidade da alma, não estou preocupado com isso não, viu? Exatamente. Não estou. Mauro, tem um livro nosso, né? É Folhas ao Vento, o nome do livro, Uma Vivência, Muitas Histórias. Esse livro nós fizemos baseado na vida da Dona Licinha. Dona Licinha era uma grande médium nossa aqui, faz pouco tempo, pouquinho antes da pandemia, ela desencarnou. Ela era a médium principal, fundadora da COAL, Casa de Oração, Amor e Luz. E nesse livro que nós fizemos, baseado na vida dela, ela contou muitas histórias para mim de encontros com extraterrestres, né? Encontros mediúnicos, né, pela mediunidade, e outros que eles apareceram mesmo na frente dela. Inclusive, ela garantia que no trabalho aeronáutico brasileiro, principalmente no meio científico, tem muita gente que já é misturado já, né? Ela garantia que tem muita gente que não é só terráqueo, que já tá, tem cara de terráqueo, mas ali dentro dele tem coisas de extraterrestre. E ela conta também, numa visita, no livro ela conta a visita que ela fez no canal de São Sebastião, embaixo da água, né? Que levaram ela até lá. Tem alguma história no seu livro do canal de São Sebastião, ali mais ou menos, ou você conhece algumas histórias que possa ter extraterrestre por ali? Eles estão aqui na região, isso é um fato. Eu queria só complementar, antes de comentar sobre isso, a resposta do Braulio, só para não perder, duas coisas que eu tenho para falar. Primeiro é o seguinte, No Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar o número da pergunta, mas estou na cabeça 157, 158, alguma coisa assim, onde o Espírito Verdade fala especificamente sobre a vida em outros planetas. Claro, então, eu, com o devido respeito a todos aqui, aos ouvintes, assim, um espírita que tenha um mínimo de conhecimento da doutrina, eu acho que ele não vai poder dizer que ele não acredita na existência. Aliás, ele vai ter todo o direito de dizer, mas vai estar sendo um pouco contraditório com a doutrina fala. E também Chico Xavier também, falava especificamente. Chico Xavier teve uma experiência, digamos, negativa, né, já antecipando que não existe só extraterrestre bonzinho, né? Esse é um ponto. Então, existe dentro da doutrina espírita conhecimento, embora não aprofunde, da questão ufológica. Nós temos aqui o grande amigo nosso, o Helder. Ele era ufólogo, participava muito com vocês, né? Sim, foi em várias reuniões. O Helder, na verdade, assim, onde eu tenho certeza que ele está em um lugar muito bom, mas... estiver nos Será ouvindo, que não queria... tá aqui hoje? É uma possibilidade, né? Eu queria falar uma coisa com muito carinho sobre o Helder. Eu comentei que eu fundei o grupo ufológico em 2014, mas na verdade a primeira tentativa foi em 2012, uma reunião em Jacareí. E essa reunião contou com três pessoas: eu, o operador de som da Câmara Municipal de Jacareí, o Helder. Eu acabei não conseguindo fazer uma convocação. Muita gente garante que o Helder não era simplesmente um admirador estudioso da ufologia, não. Ele era o próprio extraterrestre. É uma possibilidade. em corpo terrestre, né? Outra coisa que eu queria falar, ligando os dois temas, né, a ufologia e espiritismo, tem dois casos no meu livro que fazem menção direta à reencarnação, né? Contá-las assim resumidamente. Um caso é de um senhor de Jacareí, que ele recebeu a visita de extraterrestre na casa dele. Extraterrestre, segundo o relato dele, desceu na frente dele. Eu perguntei, mas assim, se materializou? Ele falou, não, desceu, ou seja, veio de cima, né? Foi a visão que ele teve, né? Posteriormente, tentando entender o relato dele, na minha conclusão, era um extraterrestre usando um corpo artificial, porque tinha aparência humana, mas com algumas coisas diferentes. Era meio torto, segundo a descrição dele. Eu lembrei alguns filmes onde a gente vê isso muito claro, onde o extraterrestre usa um corpo humano, mas em alguns momentos você percebe algumas diferenças. Mas o interessante é o seguinte, na conversa com esse ser, com esse extraterrestre, foi dito para essa testemunha o seguinte: olha, na atual encarnação, você é uma pessoa boa, mas você não foi sempre assim. Quando você estava encarnado no Oriente Médio, você era um soldado, você era um guerreiro, você era muito ruim. Você quebrou os dentes de muita gente na pancada. Por isso que você nasceu com esses problemas nos dentes que você tem. Não sei se essa pessoa já acreditava ou não em reencarnação, mas foi o recado que ele recebeu. Um outro caso, uma moça de Taubaté, no livro está o nome dela, Jaqueline, ela conta o seguinte: ela foi uma adolescente com muitos problemas emocionais, né, que ela conseguiu superar. E ela, na infância dela, com cerca de 5 anos de idade, recebeu uma visita de um extraterrestre do tipo Grey, né, aquele cinza, mas não era o muito baixo, não. E esse extraterrestre apareceu no quarto dela, entrou pela porta, e ela, tentando dormir, né, ela estava de costas para a entrada do quarto, mas de alguma forma ela sentiu a presença e até visualizou esse extraterrestre. Ele colocou o dedo na nuca dela e doeu bastante. Muitos anos depois, numa hipnose regressiva, o que, que ela descobriu? Que ela, encarnação anterior, tinha tirado a própria vida. Por conta desse ato extremo, ela nessa encarnação seria esquizofrênica. Mas através da intervenção de extraterrestre, minimizou o problema. Ela foi uma adolescente com problemas emocionais, que ela conseguiu superar, mas não se tornou esquizofrênica. E isso ela descobriu através de hipnose regressiva. Mauro, você falou em um Grey. Tem outras cores? É, o Grey é o tipo clássico, aquele extraterrestre, né? Com a pele é cinza, mas de tons variados, a cabeça em forma de pera invertida, aqueles olhos negros e grandes. Agora, dentro dessa classificação Grey, você vai ter baixos, né, muito baixos, os altos com 1,70m, 1,80m, né? E aí você tem N tipos, né? Existe, eu recomendo um livro muito interessante que é Guia da Tipologia Extraterrestre. No ufólogo de Brasília, o Thiago Luiz Tiquete, que já esteve em São José dos Campos a convite meu, a convite do grupo, e ele, um dos livros dele, né, o Guia da Tipologia Extraterrestre, ele fez um trabalho muito interessante, porque através de pesquisa em outros livros, ele fez uma coletânea de casos ufológicos e, com o auxílio de um desenhista profissional, ele desenhou os vários tipos de extraterrestre. Então tem de tudo. Tem aquele que se colocar um paletó e gravata, anda em São Paulo, na Avenida Paulista, normalmente. E tem aquele que, se você vir, você sai correndo, porque assusta pela aparência. Esse aqui de Varginha? Não, ali era uma espécie de animal, né? É considerado um extraterrestre. Mas eu particularmente não entendo como sendo o extraterrestre, digamos, líder da missão. Né? Pode ser, por exemplo, um robô biológico. Né? Robô biológico? Robô biológico, ou seja, é um ser criado em laboratório, né, para cumprir determinadas missões. Aqui na Terra? Aqui na Terra e em outros mundos, talvez. É, mandado, né? Digamos que fosse. É, como ele falou do robô naquela hora, né? Sim. Tem também os biológicos também. O Jorge, o que acontece é o seguinte: muitas testemunhas que já tiveram contato com extraterrestres, eles relataram o seguinte: na mesma nave tem mais de um tipo de extraterrestre. Né? Ou então, aparentemente, existe uma hierarquia. Então você tem raças interagindo, uma mais desenvolvida tecnologicamente, cientificamente, digamos, trabalhando com outras raças, né, supervisionando, digamos, o trabalho de outras raças. Há quem diga também, e até muitos estudos, que a corrida espacial americana, por exemplo, foi acompanhada por extraterrestres, inclusive extraterrestres que era igualzinho, do mesmo jeito que a gente, que vivia lá no meio deles, que passava todas as informações para eles nesse desenvolvimento da corrida espacial. Quer dizer, isso lá no começo, não estou falando de agora, né? Que agora eles já estão admitindo, já estão falando que já estão admitindo, admitindo não, já com, diz mesmo que a Área 51 está lá, com pesquisa, que a gente não pode entrar, não pode ver o que, que é, mas está lá, né? Mas estou falando lá atrás, quando começou tudo. Já dizia que já era extraterrestre que estava ali ajudando a desenvolver. O que, que você acha disso? Sim, eles acompanharam praticamente todas as missões espaciais. E aí existe uma teoria, eu acho que ela é bem viável, a gente não sabe detalhes, que eles estão em contato com os governos das grandes potências desde pelo menos a década de 1930. Né? E teriam feito já com contatos e talvez até alguns acordos de fornecimento de conhecimento científico para essas grandes potências. Né? E dentro da Área 51 mesmo, a gente... que é essa área lá nos Estados Unidos, né? Que é secreta, né? Que a área é tão grande que de onde você está, dificilmente você enxerga ela, né? Por causa do perímetro todo da área. Eles foram afastando, criaram a Área 51 e foram desapropriando e comprando toda a terra do lado para ficar mais longe possível para ninguém enxergar. Inclusive, né? Com ordem de atirar para matar quem entrar a partir de determinado local. Exatamente. Então, esse acompanhamento ali dentro mostra que pode existir. Essas coisas que estão aparecendo aí, que a gente acha fora de série, é tecnologia extraterrestre também. Né? Até muitas coisas que existem no mundo atualmente, nessa corrida espacial, que já são desenvolvidas aqui, mas a tecnologia é extraterrestre também. Tem alguma novidade sobre isso, mano? Não, novidade não. O que se especula bastante é que em alguns momentos alguns desenvolvimentos tecnológicos nossos deram um salto. Uhum. Então é possível que algumas coisas que já estavam sendo pesquisadas, por exemplo, na área de informática, com a captura de naves que caíram, uhum. um caso famoso, por exemplo, de 1947, em Roswell, Novo México, você consiga fazer, digamos, um desenvolvimento paralelo. Aquilo que você já estava desenvolvendo, acoplar a conhecimentos com a chamada engenharia reversa, ou seja, desmontando, né, essas naves. E porque você acha que se você desmonta alguma coisa que você não tem o mínimo de conhecimento, talvez você não consiga aproveitar. Agora, quando você já tem um conhecimento prévio, né, e aí você descobre lá alguma coisa, aí você vai incorporando essa tecnologia, seja na área de informática, na área ótica, seja o que for. O que a gente sabe, isso foi discutido no evento de ontem, né, essas grandes potências, principalmente na época da Guerra Fria, o que, que eles queriam? Ter a supremacia militar. Sim. Então, um grande objetivo era conseguir tecnologia para desenvolvimento armamentista. E aí, por isso que eles tentaram manter essa questão dos UFOs em segredo, sempre negando, negando, negando. Hoje em dia, o que acontece? O fenômeno UFO, ele é reconhecido, né, pelas grandes potências, Estados Unidos e vários outros países reconhecem o fenômeno UFO, mas não reconhecem que a origem dele seja extraterrestre. Ainda não reconhecem. Uhum. Só uma observação, Jorge, em cima da sua pergunta. Muitas vezes a gente, quando fala de tecnologia alienígena, geralmente a gente imagina os últimos 100 anos, por exemplo, né, na história da civilização. Mas isso sempre ocorreu, né, na história da humanidade. Né? Quando você vai ali há 2.700 anos, né, ali no Egito, você vê aquelas construções maravilhosas, né, que são as pirâmides, a esfinge de Gizé. Aí você começa a imaginar, puxa vida, mas como um povo pode ter saído daquele período. Sim. Bem atrasado, né? Que os homens de Neandertal, o Cro-Magnon, e de repente, 100 anos depois, o cara já está construindo pirâmides, já tem aquela tecnologia. Será que não houve, de repente, uma intervenção externa que, pelo menos, utilizou a mão de obra local, mas com a finalidade exatamente de deixar um legado para que a gente pudesse pensar, puxa vida, mas será que tem mais alguém aqui nesse planeta além da gente? Então, eu acho que é como se fosse uma mensagem. Eu não diria nem subliminar, porque a gente conhece o Egito, a Índia, e a gente sabe como tem tecnologia ali. Como tem. Inclusive, quando você vê, você sabe que os Estados Unidos invadiu o Iraque, né? Aí você fica pensando, mas será que é só em troca do petróleo? Ou, de repente, existe muito mais conhecimento embaixo das areias do que a gente supõe? É. Isso a gente tem que questionar, né? E os egípcios, eles eram adiantados não só na parte de arquitetura, também na medicina. Sim. O embalsamamento lá, por exemplo. Exatamente. É coisa que até hoje as pessoas ficam, poxa, como é que ele tinha essa tecnologia? Exatamente. A operação da cabeça, né? Eles faziam... Sim. Operação do cérebro. Sim. Então, são coisas que... E é registrado na história do Egito que o grande engenheiro e também médico era Imhotep, que foi o engenheiro da construção da pirâmide de Saqqara, que é uma pirâmide assim, considerada muito tecnológica, e diziam que ele também era um excelente médico. E ele ensinava medicina. Sim. Aí você começa a imaginar, mas de onde veio esse cara? Como que ele foi parar no Egito, né? Porque geralmente a história ocidental ela é relatada para nós, né, cidadãos. Sim. Comuns, que tudo começou na Grécia. Mas os gregos aprenderam onde? Com os egípcios, com certeza. E os egípcios? Será que trouxeram lá de Capela? Capela. Provavelmente. É interessante, né? São questionamentos assim que nos deixam perplexos, mas eu acho que a gente tem que abrir a oportunidade para essas discussões, para essa reflexão, e não simplesmente dizer, não, mas O pastor e o padre não disseram isso. Mas aonde que está escrito isso na Bíblia? Você tem que interpretar a Bíblia à luz de 2023. Porque a tecnologia hoje em dia faz parte exatamente, né, da nossa realidade. Então, quando Jesus disse, e nem tudo vos posso revelar nesse momento, talvez ele estivesse falando de uma alta ciência. Talvez a gente já tenha essa alta ciência nesse momento. Mas então vamos reinterpretar de certa maneira a Bíblia? Esse é um questionamento. Vamos reinterpretar ou vamos imaginar exatamente como ela foi escrita há 2.500 anos atrás? Eu acho que já dá para a gente... Tem muitas passagens bíblicas, né, que já são relacionadas com fenômenos extraterrestres, né? Tem o livro Eram os Deuses Astronautas, né, que é muito legal, que pega esses pontos aí da Bíblia, né, que, ditos de milagres, e mostra que a possibilidade de ter sido a participação de extraterrestre. Tem também, inclusive, o Bessa está fazendo uma pergunta aqui, ele diz assim, o que dizer do livro Operação Cavalo de Troia? O Chico disse para o Geraldinho que poderia ser verdade. Alguns anjos chegaram numa nave. Você pode falar um pouquinho, vocês, sobre esse livro, né? Que esse livro é até um cientista que volta no passado, né? Sim, sim. E vai na época de Jesus e mostrar todo esse lado de acontecimentos relacionados com. E a gente, eu acho muito legal, que eu gosto muito de assistir nos canais fechados sobre extraterrestre, né? Tem um monte de seriado sobre isso. Eu gosto bastante de ver. Porque cada vez que eu vejo esse relacionamento, aquilo lá pode ter sido um extraterrestre, né? Aquele milagre, aquela coisa que vocês viram, será isso? Eles nunca ficam desacreditando a religião, eles nunca ficam desacreditando nada, eles só fazem a relação. Você não vai, aquilo nunca vai deixar de acontecer, né? Quando foi Daniel que foi na carruagem de fogo, levaram embora. Ezequiel. Né? Elias, né? Quando foi na carruagem de fogo que desapareceu, eles não ficam desacreditando naquilo que as pessoas acreditavam e acreditam até hoje. Eles só colocam a possibilidade, olha, pode ter sido isso, né? Você não vai perder a história por causa disso. Você simplesmente vai revelar o que está dentro da própria história. Aí, alguma coisa desse cavalo de Troia você pode falar, Mauro? Sim, eu li faz muitos anos, mas lembro muito bem questão no momento da crucificação de Jesus. Uhum. Parece que o céu fica todo escuro e é descrito a presença de uma nave. Uhum. E, bom, esse livro é ficção? Esse livro é verdadeiro? Eu não sei, mas é um livro extremamente bem escrito, né? Se ele for ficção, eu diria que ele foi escrito assim, por uma intuição, no mínimo uma intuição muito, muito grande, né? Agora, existem quadros, pinturas a óleo, né, digamos, vocês pegam a Idade Média, anos 1350, 1400 e até avançando para mais recente, anos 1600, vários quadros retratando objeto voador não identificado na crucificação. Ou seja, pintores, naquela época a gente sabe o quanto era forte a questão religiosa, até o controle em cima das pessoas, mas de uma forma às vezes até um pouco disfarçada, né? Vários quadros com termos religiosos aparecendo objeto voador não identificado com forma discoide ou outras. Ou seja, alguma relação tem. Alguma relação tem. Então, por quê? O que, que a gente sabe? Eles estiveram aqui, já estão aqui há milhares de anos e tiveram contato com civilizações do mundo todo. Você vai pegar relatos da Índia de milhares de anos antes da chegada de Jesus. A China também. Da China, aqui dos povos das Américas. Né? Então, na ufologia a gente chama de ufo-arqueologia. Né? Fazendo assim, usando esse termo de forma bem abrangente, a gente pode pegar não só coisas arqueológicas mesmo, né, de escavações, como essas pinturas, né, de diversas culturas, ou mais antigas, mas pinturas nas cavernas, coisas de 10, 15, 20 mil anos de existência, onde você já vê nitidamente objetos, né, voando, né, eles conseguiam mostrar que o objeto estava no céu, ou seres, inclusive alguns muito parecidos com os greys. Uhum. ou então seres com aparência humana, mas usando uma espécie de capacete. Capacete, né? É legal essas séries que passam aí na TV mostrando essas coisas, porque são muito bem trabalhadas, muito bem pesquisadas, e a gente acaba aceitando aquelas informações que eles estão passando para a gente. Porque o que acontece? Eles nunca deixam de desacreditar na história. Simplesmente eles querem colocar a história no ponto certo, né? E também não fica garantindo. Falar, olha a probabilidade, a possibilidade de ter sido isso aqui. E são muitos estudiosos, assim, com muitos estudiosos famosos mesmo, trabalhando essa parte. E o que dá a entender, muitas vezes, é que estão preparando a gente cada dia mais. Cada dia que passa, a gente está sendo preparado. Para o espiritismo, isso não é novidade. Eu tenho certeza que, para nós espíritas, essa não é uma possibilidade. É uma verdade que, na hora que acontecer, nós estamos preparados para saber. Mas vem em conta-gota por quê? Porque eu penso assim, Mauro. Se um extraterrestre ou um disco voador parasse aqui em cima para todo mundo ver, mesmo, ele acabava com muita coisa na Terra, sem eles precisar fazer nada. A gente mesmo se acabava, por causa de não estar preparado para isso ainda, do jeito que a gente quer que seja, né? Então tem que ser a conta-gota mesmo, tem que ser devagarzinho, por causa da humanidade, não por causa do... Não por causa deles, por causa de nós. Humanidade não, terráqueos, né? Porque segundo a doutrina espírita, todo mundo que vive no universo é ser humano. Não interessa o jeito que ele é. Então eu penso que vai devagar com esse pessoal aí, senão você acaba destruindo ele. O conhecimento demais cega a gente, né? Só uma observação, Jorge, em cima do que você está comentando agora. Você já parou para pensar que nesses últimos 20, 30 anos... nós temos encontrado, por exemplo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, pessoas que às vezes a gente olha assim e fala, nossa, mas, puxa vida, ela está com piercing no nariz, na orelha, na boca, ele está com uma tatuagem, ele está com uma fisionomia não tradicional, um cabelo vermelho, um cabelo verde. Então eu fico pensando assim, será que eles não estariam antecipando uma grande mudança para que, quando esses nossos convidados lá de cima estiverem mais decisivamente no planeta, para que a gente não sinta tanta dificuldade em aceitação, isso talvez esteja acontecendo, né? Exatamente. Então, essa é uma oportunidade que eu acho que nós estamos tendo. Em 1972, Chico Xavier participou do programa Pinga No Limiar Fogo. Do Amanhã, No Limiar do Amanhã, do professor Herculano Pires. E uma das primeiras perguntas dizia o seguinte para o Chico. Chico, na Europa, 72, hein? Na Europa agora nós estamos tendo estudos da ciência que diz que nós estamos recebendo pessoas assim muito diferentes, né? Que seriam pessoas superdotadas, e a pessoa ainda usou a expressão, seriam mutantes, né? Aí o Chico pensou uns minutinhos, né? E isso, a entrevista está no YouTube, tá bom? Aí o Chico pensou um minutinho e disse assim, olha, Emmanuel diz que eles são balizas. São balizas, ou seja, são espíritos, né, que vêm para o planeta Terra, que vêm exatamente antecipando uma grande mudança. Eu não vou dizer que são muito inteligentes, né, o Chico mesmo dizendo isso, mas são pessoas que vêm desbravar uma possibilidade para que a gente perceba que o mundo está mudando, ou seja, é o momento da transição. E a transição não começou agora há 5, 10 anos, pelo contrário, já começou há décadas, há pelo menos há 100 e poucos anos. Né? Então, eu acho que quando a gente imagina, né, que talvez os greys venham aí com uma fisionomia diferente, uma cor diferente, quem sabe um artefato diferente fazendo parte do corpo, eu acho que a gente vai estar preparado e não vai sentir tanto medo assim, né? Porque a gente vê que essas pessoas que são diferentes são corajosas, né? É verdade. Tem que aguentar os bullying, a pressão, os preconceitos, e são corajosos. Eu não tenho coragem de fazer aquilo que essas pessoas fazem, pintar o cabelo de vermelho, usar piercing, usar umas roupas esquisitas. Mas o que acontece? Mas tem gente que vem justamente para modificar, né? É, eu acho que nesse universo desse tipo de pessoa tem de tudo. Tem pessoas que fazem uma automutilação que eu acho que está fazendo coisa errada. É direito da pessoa? Sim, legalmente é, mas a gente também tem o direito à nossa opinião. Quer dizer, a pessoa, como eu já vi, né, com orelha furada, nariz cortado e outras coisas, né, mas... Seria o inverso até, né, Mauro? É, a pessoa está... Ela está mostrando um futuro, talvez ela esteja lá mostrando um passado longínquo. Que agora, a gente... com relação, né, juntando isso com a relação à ufologia, realmente a gente está numa fase de preparo. Agora eu faço a seguinte observação, Jorge. Eles, no meu ponto de vista, não vão aguardar a humanidade toda, que tem 8 bilhões ou quase isso de encarnados, estar totalmente preparado. Isso não vai acontecer até porque não vai ter essa preparação. Você tem países fechados, né, do ponto de vista político, que não entra em formação. Tem país que não tem internet. Uhum. Né? Ou seja, não vai se esperar isso. Né? Se eles forem aparecer de alguma forma, seja fisicamente, seja extrafisicamente, como já acontece em várias casas espíritas, casas de Umbanda, inclusive, vocês devem saber disso, ajudando nos trabalhos de cura, por exemplo, quer dizer, eles já estão por aí. Uhum. Né? Uma forma de aparição, né? A gente sempre se imaginou, por exemplo, aquela famosa descida de uma nave enorme em frente à Casa Branca. Né? É uma possibilidade. Agora eu trago aqui uma outra possibilidade, né, que eu vi num programa espírita, tem no YouTube. Seria eles entrando em determinado dia, ao mesmo tempo, em todos os nossos meios de comunicação. Falar, nós estamos aqui. É desse jeito que eu penso. Olha só, aí o que você está comentando, o Marcos Sugai, lá de Santos, nosso amigo Marcos, ele está dizendo... aqui vocês atribuem, por exemplo, que até agora não aconteceu um contato massivo e aberto ao extraterrestre conosco. É isso mais ou menos que você está falando, né? Quer dizer... A falta de preparo. Falta de preparo. É. Eu faço um paralelo até com a nossa comunicação com os espíritos. Porque quem se comunica com os espíritos são os médiuns, né? Todos nós somos médiuns. Ontem mesmo, na nossa palestra lá, eu e o Ari Rangel fazendo lá no Paulo de Tarso, nós comentamos sobre isso. Todo mundo tem condições de entrar em contato com o espírito. Qualquer um de nós tem. Agora, tem médios ostensivos, que tem mais facilidade. Tudo bem. Aí, no nosso livro Entre Dois Planos, que é uma pergunta que um dos espíritos lá fazem para o pai Joaquim, perguntando por que que até agora não existe um aparelho de comunicação para fazer a comunicação entre os dois planos, o encarnado conversar com o desencarnado. Por que que não existe? Ele fala, vocês têm toda a tecnologia para fazer esse aparelho. Não fizeram ainda porque vocês não têm moral para isso. Porque se vocês fizerem, em vez de ajudar, vai prejudicar. Se você conseguisse um contato direto com o extraterrestre agora, ligar um aparelho de televisão, alguma coisa, e entrar com contato direto, ao invés de ajudar, você pode prejudicar, só fazer um arraso em tudo. Mas por quê? Porque nós não estamos preparados para isso. Não é os espíritos que não estão, não é... que nós não tenhamos tecnologia para isso. É porque nós não estamos preparados. É a mesma analogia que eu faço com o extraterrestre. Nós não estamos preparados. Muita gente está, como os médios conversam com os espíritos. Mas um monte, a maioria, não está ainda preparado para isso. Jorge, só uma coisa. E tem gente que não acredita... Quer dizer, tem espírito que não acredita que existe, que existe gente encarnada, por exemplo. É. Os próprios espíritos no plano espiritual não acreditam que existem gente encarnada. Uhum. Então, essa falta de comunicação de um plano com o outro leva a isso também, né? Seu nome é tão forte que na ufologia tem alguns relatos de duas pessoas estarem juntas, uma vê um disco voador e a outra não vê. Porque aquela que não vê, ela está tão despreparada que o cérebro dela acaba, digamos, né, ou é feito propositalmente pelos extraterrestres, eu vou contar um relato agora sobre isso, ou então é simplesmente um mecanismo de negação da pessoa. Parecido, talvez, com aquelas pessoas que sofrem, às vezes, na infância, uma violência, um trauma muito grande, né, dá um apagão. A pessoa tem... reflexos desse trauma, mas conscientemente ela não lembra. Existe um mecanismo de bloqueio para proteger a pessoa. Só uma colocação à pergunta que vocês fizeram. Há uns 5, 6 anos atrás, tivemos o filme Arrival, né? A Chegada. E o contato... Aquele filme foi complicado demais. Foi complicado. Ali deu aflição na gente. E no filme você vê que o grande problema era como manter contato, né, com esses alienígenas que estavam no planeta Terra. E, de repente, a mediunidade foi um canal. É. Então, eu começo a pensar comigo, será que nós, brasileiros, a gente já não está no topo nesse aspecto? Nós, povo brasileiro, porque a mediunidade no Brasil... ela é forte, bastante forte, e a gente sabe disso também. Em compensação, os europeus e os americanos, eles carecem dessa tecnologia. Então, não há como negar. Nesse sentido, o Brasil, ele é o coração do mundo e a pátria do evangelho, e vai ser provavelmente os mecanismos, né? As melhores máquinas estarão aqui no Brasil, mas as máquinas humanas, né? Que seremos nós, médiums. Né? Só para lembrar aqui, todo mundo é médio, com certeza, mas eu não tenho grau nenhum de visão, nunca vi nenhum disco voador, nunca vi nada diferente, mas eu tenho pressentimentos, certo? Que é a mediunidade também. Que é uma mediunidade também, exatamente, porque às vezes a pessoa pensa, nossa, mas o cara vê tudo, o cara enxerga tudo. Não, não necessariamente. E Jesus ainda dizia, né, feliz aquele que não viu, mas acreditou. Aí a gente estava falando no caso da dona Licinha agora há pouco, exatamente isso. Essa mediunidade dela possibilitava ela ter esses contatos diretos com a maior tranquilidade. Sim. Conversava com a gente com a maior tranquilidade. Do jeito que nós estamos conversando aqui, ela conversava sobre extraterrestres. Sim, assim. Com certeza. E com a maior credibilidade que ela tinha, sem se preocupar que se alguém estava julgando ela ou deixando de julgar. Eu também, num trabalho de desobsessão, né? Eu já tive também lá na AME contato com extraterrestre também. Eu vi e, inclusive, fiquei muito surpreendido porque o ser que era feminino era muito mais bonito do que o ser humano. Porque, geralmente, quando a gente vê um extraterrestre, a gente só quer achar que eles são mais feios do que a gente, né? E ela era muito bonita. Depois, eu descrevendo para a doutora Mônica de Medeiros, ela falou que é da mesma região da Xeniana, que ela recebe. Né? E eu fiquei impressionado com a lindeza que era dela e o trabalho que a gente estava fazendo, o nome que a gente estava colocando, é de uma menina que estava fazendo medicina em São Paulo, e ela estava no segundo ano de medicina e estava totalmente perturbada. E quando nós colocamos o nome dela na corrente, começou a aparecer informações de extraterrestres. Porque, na realidade, ela veio de outro lugar. A menina tinha vindo de outro lugar. Ela era terráquea agora, mas ela já era desses lugares. E eles estavam colocando na cabeça dela a missão que ela tinha. Então, ela estava perturbada justamente por causa dessa, digamos assim, dessa conexão entre ser da Terra e desse outro lugar. E depois desse trabalho, a menina começou a se desenvolver. Hoje ela é médica já e ela trabalha. Além do trabalho que ela tem normal com a medicina, ela trabalha na rua, ajudando as pessoas na rua também. Nós ficamos muito felizes com o desdobramento desse caso. E foi quando eu tive a oportunidade de ver, pela vidência, essa extraterrestre, digamos assim. Então, que engraçado, né, Jorge? Quando você vê o Chico Xavier em 35, 38, no livro Cartas de uma Morta, né, que a Maria João Mareus, a mãe dele, vai para Saturno, ela cita bem claramente como eles são feios e diferentes dos seres humanos, com aquele preconceito que já faz parte da nossa cultura humana. Aí o guia que estava do lado diz assim, são seres extremamente amorosos e evoluídos, apesar de feios para você. Então, eu tive a felicidade de ver uma que eu achei que era muito mais bonito do que a gente. Jorge, queria comentar uma coisa. Essa não adaptação que você relatou desse caso, tem caso, por exemplo, na ufologia, a história é mais ou menos o seguinte, uma criança que não comia, criança muito, ela não comia, tudo quanto é tipo de alimento que a mãe preparava, que a avó preparava, não queria, e levaram em médico e tal, o médico também não conseguiu, o médico foi pedir auxílio de outros profissionais, acabou indo a alguma coisa de hipnose regressiva, o que se descobriu? Esse menininho estava reencarnado na Terra, agora, mas vindo de outro lugar. E aí, quando perguntaram para ele, falou, de onde eu venho não se come essas coisas. Aí foi feito todo um trabalho para conscientizá-lo o seguinte, tá, mas o seu corpo atualmente é daqui. E se você só vai sobreviver, né, junto com sua família, que você ama tal, se você conseguir. E aí, aos poucos, ele foi se adaptando à nossa alimentação. Uhum. Legal. Eu trabalho aqui com o Piero, que está aí e lá nós já temos tido contato com seres extraterrestres, mas eles são fisionomia muito bonita, alto e com roupa azulada, azulado claro. Tem parece feminino, muito bonito, parece os homens também muito bonito, alto. E o Piero que está aí, ele pode até comentar. Pode ser que seja esses mesmos também, Piero, que eu vi, porque são muito altos. Exatamente, altos, são altos, né? São longilíneos, né? Uhum. Aparência muito bonita, assim, quase, eu diria, angelical. E realmente muda, né? A atmosfera, o ambiente, ficou um ambiente mais. A gente sentiu frio, eu senti muito frio, como se tivesse uma câmara frigorífica, impressionante. O tom de voz muda completamente o ambiente. Você vê, eles trabalham muito com questão de luz, de energia, porque um dos planetas que eles habitam, né, é frio, né? É um sol diferente. Então, eles têm pouca luz, né? Igual como na Terra, né? Então, eles precisam aproveitar a energia, o pouco de luz que eles têm. E dá para você ver a imagem, né, da cidade. São todas cidades, parecem cidades de cristais, assim. É realmente impressionante a tecnologia que eles têm e a forma que eles tratam, né, que eles lidam, assim, para se comunicar. É algo, né, que a gente fica torcendo para acontecer logo, né? Sim, com certeza. A gente fica falando, poxa vida, será que só eu que tenho o direito de ver isso aqui? Não, só que a gente não comenta justamente para... para a incredulidade das pessoas. Né? Tem pessoas que a gente fala, quer dizer, a gente sente a vibração desses seres, mas a gente sente que se sente bem também. E, né, tem gente tudo quanto é jeito, né? O encontro que o Chico Xavier teve, ele morreu de medo. E, inclusive, até o Emmanuel teve medo. Né? Chegou para ele e falou: ó, não é coisa fica boa. Fica quieto, que não é coisa boa. Começa a rezar, vai. Começa a rezar, porque o negócio, o bicho vai pegar aqui. Né? Que era gente que sacrificava seres humanos e tudo. Né? Então são. E o Chico Xavier, até ele encerra o relato dele dizendo: toma cuidado com o que você deseja, que o desejo dele era encontrar a coisa terrestre. Né? Ô, Jorge, brincando aqui um pouquinho, né? Eu estava subindo agora há pouco com o Mauro e o Piero no elevador. De repente, eu olho para os dois assim, eles lá em cima e eu aqui embaixo. Eu falei, cara, os ETs já estão aqui do meu lado. Ele tem essa, né? Mas, vamos fazer o intervalo? Mas os bons, hein? Né? Vamos fazer o intervalo? Nós vamos colocar a música em outra dimensão. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Em outra dimensão. coração, a vida existe em outra dimensão. Tênues pro homem que se quer imortal. Os mundos refletem sentido na criação. A morte, a viagem, caminho, além do sonho, além da imaginação, a vida existe em outra dimensão. A vida existe em outra dimensão, em outra dimensão, em outra dimensão. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com Mauro Baeri e com Valdeci Braulio falando sobre as belezas dos fenômenos aéreos não identificados na visão espírita, os famosos UAPs. O Daniel Rosa, ele está colocando aqui, fazendo uma colocação aqui, pedindo a opinião de vocês. Nos vídeos TikTok, ele está colocando que mostram nitidamente discos voadores em vários lugares do mundo. É uma prova da existência de seres de outros planetas? Uma prova a quem? Aos céticos, anunciando a fase de regeneração? Eu vou descer. Será que isso também mostra que nós estamos entrando em outra fase? Mas eu até queria colocar minha opinião aqui nessa do... Né? Mas na pré-história a gente já sabe que já tinha extraterrestres se manifestando. Sim. Também quando a gente vê pinturas rupestres, todas essas coisas. Então não seria só mostrar uma fase. Na verdade, não é uma informação recente, né? Uhum. Como eu citei aqui anteriormente, se você for buscar informações no passado, por exemplo, no Egito Antigo, no reinado de Tutmés III, mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo, né? É relatado que Tutmés, ele, durante o reinado dele, ele foi visitado por vários discos voadores, certo? E isso estava num papiro, segundo Alberto Tully, né? É relatado que Alberto Tully, ele era um curador do Museu Egípcio do Vaticano, e ele esteve lá no Egito e viu essa informação. Alberto Tully é católico, né? Oi? Ele é católico. Ele é católico, certo? Ele é do Vaticano Católico, e ele esteve no Egito, é relatado, né, que ele esteve e viu essa informação. Ele viu, ele leu, porque ele entendia de hieróglifos, né, e dizia exatamente que no reinado de Tutmés III, durante uma semana, 10 dias, viram discos flamejantes sobre exatamente os palácios do governo egípcio. E ele achou estranho, né? Eles não sabiam o que eram e relataram. E num determinado dia tudo desapareceu. Mas isso ficou relatado nos hieróglifos, né? De um pergaminho egípcio, né? Na verdade, então, são papiros, né? Quando papiros. A gente vê isso aí, a gente vê muita coisa lá no passado. Sim. Mas hoje em dia, né, Mauro, a gente tem visto muitas informações futuristas, né? Inclusive até em filmes de ficção a gente vê que, a gente estava falando agora há pouco da Jornada nas Estrelas, e Jornada nas Estrelas antecipou muita coisa que está acontecendo agora, né? Então a gente vê que aquilo também tem influência extraterrestre de alguma maneira. Então aí sim a gente pode fazer a colocação de regeneração, falar, ó, vocês estão preparando vocês para um mundo diferente que está chegando aí. Seria isso também? Não, perfeito. Jornada nas Estrelas, assim, deve ter sido concebida com uma intuição, com uma mediunidade, com informações assim, de extrema importância, porque antecipou já o contato com diferentes raças, né? Colocava aquelas aparências, né? Alguns bem diferentes, outros pouco diferentes do ser humano, e também a questão tecnológica que a gente tá vendo tudo hoje em dia. Só voltando a essa pergunta aí do ouvinte, ele se referiu, acho que os UFOs tic-tac. Por que esse nome? Deixa eu ver. Ele colocou TikTok. Aí deve ser, só uma pequena correção. É o tic-tac. Por quê? Por causa do formato dele, aquela balinha, né? Vem um pacotinho pequeno. Porque é um formato tubular, mas com as extremidades arredondadas, né? É esse o formato de alguns OVNIs mais recentes. O grande, embora eles estejam já aqui na nossa realidade há milhares de anos, o grande avanço é o reconhecimento por parte das autoridades, principalmente norte-americanas, porque são vídeos que teriam sido vazados em 2015, 2017, alguma coisa assim, né? Filmagens tanto de 2015 como de 2004, uma delas. E a partir de 2017 ali, houve um reconhecimento oficial por parte, digamos, do Pentágono e da Marinha Americana de aqueles vídeos são reais. Ou seja, eu volto a dizer, o fenômeno UFO, ele já é reconhecido, ele foi negado por muitos anos, sempre tinha aquela versão, não, era o planeta Vênus, eram luzes do pântano, era o reflexo, era isso, era aquilo, era balão, não sei o que. Hoje em dia não, ele já reconhece o fenômeno UFO, né, que é a mesma coisa do app, né, eu prefiro ainda o tradicional para não ficar mudando toda hora, senão daqui a pouco vão mudar, tentando, né, ampliar o nome, né? Mas, ou seja, eles reconhecem já o fenômeno UFO como real. Eles ainda não reconhecem como sendo de origem extraterrestre, embora eles não consigam descartar essa hipótese. Isso aí que eu estou falando, por exemplo, é fruto de um relatório do Pentágono, de, se eu não me engano, 25 de junho de 2001, relatório até pequeno, de 9 páginas, mas que analisaram 144 avistamentos recentes, né, coisa dos últimos anos. Descartaram um só desses 144 como não, reconhecidamente um balão. Todos os outros entraram no campo. E quando se fala descartar apenas um, que foi tudo, todas as hipóteses como um descartado, ou seja, não era avião, não era balão, não era fenômeno atmosférico, não era nada de origem conhecida. Então foi reconhecido como objeto voador não identificado. Só que alguns deles têm visivelmente controle inteligente, são tecnológicos e não fazem parte da nossa tecnologia. Finalizando, só sobra uma alternativa: origem extraterrestre. O César de Sete Lagoas tem uma pergunta para você. Pois não. Você já foi na cidade de Varginha, Minas Gerais, para saber mais detalhes sobre a veracidade do ET que lá apareceu? Eu não estive em Varginha, mas foram publicados pelo menos 3 livros sobre o caso. Desses 3, eu li 2 e já pesquisei bastante o assunto. Já estive recentemente conversando com especialistas no caso Varginha, por exemplo, o Vittorio Pacatini e o Marco Petit, né? Ambos autores de livro. Eu li o livro do Petit, mas não li o livro do Pacatini. O Marco Petit, você trouxe ele duas vezes aqui no programa. Exatamente, e quando ele veio aqui, uma das vezes foi justamente falar sobre o caso Varginha. Eu entendo como verdadeiro, com inúmeras evidências, inclusive tem coisas que estão sendo reveladas atualmente, como pessoas que já declararam, o Pacatini é um deles, que viram um vídeo, filmagem do ser que foi capturado lá. Um deles, né? Foram pelo menos uns 3. Aqui tem um relato aqui da Vilma Aparecida, ela está colocando que... Ela coloca, eu já sonhei com um ser daqueles de 1,5 m, cor acinzentado, de olhos grandes, amendoados. Quando vi na nossa casa espíritas, de momento me surpreendi, mas ele se mostrou amigável. Ela continua aqui. Houve o cumprimento de mãos espalmadas e em seguida me falou mentalmente que estava ali para nos ajudar. Senti que tinha mais seres com ele, só que não viu, só viu ele. Legal, obrigado aí pelo relato, viu, Vilma? Tem mais alguma pergunta ali? O Ari está fazendo a colocação aqui, não sei. A Antônia Varoto, ela está falando, os convidados já viram OVNIs e interagiram com extraterrestres? Eu sou sincero, eu já vi em sonho várias vezes, mas em sonho, eu sou bem categórico. Uhum. Agora... acordado, eu ainda não vi, mas eu tenho uma certa intuição, eu não posso negar, né? Uhum. Mas nunca vi, não. Mauro já chegou a... Eu tive 2 avistamentos, né? Em todos esses anos, apenas 2, ou seja, dentro de que tem gente que vê muito mais, pessoas que eu entrevistei no meu livro, por exemplo, o atual vice-prefeito de Paraibuna, delegado de polícia aposentado, Dr. Machado, tem um histórico muito legal no livro, aliás, o amigo Valdeci Braulio aqui é um dos entrevistados do meu livro, lá pela experiência dele na questão de ter passado 15 dias no Egito, né? E eu tive um contato também através de sonho ou desdobramento, que eu também relato no meu livro, né? Um sonho que eu tive bem impactante. E a gente, só quem vive a experiência sabe a diferença de um contato em desdobramento ou um simples sonho, né? Mas tive essa experiência assim e está no meu livro. Olha essa pergunta aqui, essa colocação e pergunta do Ari Rangel também ao mesmo tempo. Bom dia, vivencianos. Em Sacramento, Minas Gerais, na Fazenda Santa Maria, algumas pessoas presenciavam uma aeronave, que seria o aerobus vindo do nosso lar. O OVNIs pode ser do mundo espiritual também? Sim. Os dois fenômenos eu entendo que eles se confundem, né? Lógico, vai depender da visão da pessoa. Por exemplo, é só alguém que tem uma mediunidade muito desenvolvida que viu aeróbus, ou de repente se materializou e outras pessoas viram? Porque se existe o contato de nós encarnados, né, com extraterrestres, e muita gente aqui está tendo, né, o contato... No campo, digamos, astral, ele é muito mais fácil. Bem mais fácil, então, quem está nessas colônias espirituais receber visitas de irmãos de outras realidades, né? Extraterrestres, de outras dimensões. Então, isso muitas vezes pode ser confundido. Confundido no sentido que são parecidos. Só uma observação, Jorge. Uhum. Eu, muitas vezes eu me questiono, será que as pessoas, a ciência atual, né? Será que ela tem interesse em desenvolver máquinas, equipamentos, sensores que possam captar outras dimensões, Ou será que, de repente, eles ainda não têm essa autorização pelo... Vamos usar a expressão poder oculto, né, que domina o mundo, né? Porque a gente sabe que o mundo muitas vezes é dominado pelo medo, né? Pelo medo, pela falta de conhecimento. Porque eu sou sincero, eu acho que a humanidade talvez já tivesse essa condição de entrar em contato, por exemplo, com, quem sabe, o nosso lar, por exemplo, né? Através de um celular, através de um equipamento específico. Mas eu acho que ainda... Não vale a pena ainda, para quem tem o poder na mão, revelar essas coisas, porque talvez afete muito a vida, né, das pessoas. Talvez a gente ainda não esteja preparado, mas é irreversível esse processo. Uhum. A transição, ela vai fazer com que isso passe a acontecer. E se a gente não descobriu ainda essa tecnologia, a gente está aí na boca do gol, vamos dizer assim, né? É como a gente tinha falado lá atrás, que essa tecnologia existe. É. A falta de preparo da gente que não deixa a gente desenvolver a tecnologia. E eu digo mais, segundo Chico Xavier, no livro também Nosso Lar, nem eles estão preparados. O Nosso Lar, por exemplo, é uma cidade da época. Em 1940 já era uma cidade regenerada. Então, quer dizer, eles já estão num nível bem mais alto do que a Terra. E ele conta que lá, todas as pessoas, todos os moradores das casas tinham acesso direto com a Terra. Então, digamos assim, você tinha um aparelho lá, você ficava olhando seus parentes, você ficava olhando seus amigos, de lá para cá, não daqui para lá, de lá para cá. Só que ele falou que o Nosso Lar estava virando uma sucursal do umbral. Porque de tanto assustado que as pessoas ficavam. Imagina o nosso ente querido lá vendo você passar um sufoco desgraçado aqui, você entrar numa fria, você ficar doente, você ser internado, isso acontecer muita coisa. Tava deixando todo mundo meio maluco. O que eles fizeram? Pararam. Falou, não vai ter mais. Aí deixaram isso só a cargo do Ministério das Comunicações, lá no Nosso Lar, que inclusive tem uma experiência que é o contato que o contato que a família como é que é o nome dele? Do Lísias, tem com o pai dele aqui que está encarnado. Aí eles ligam o aparelho, autorizado pelo Ministério das Comunicações, e tem contato com o pai dele que está encarnado aqui na Terra. Então, a tecnologia existe, tanto lá como aqui. Mas você pode acabar assustando todo mundo. Se lá, que eles são um planeta regenerado, eles tiveram que bloquear por causa da dificuldade que eles estavam de ver a gente... Imagina colocar para a gente ver eles. Eu fico imaginando assim, seu filho desencarnou. Aí você fala, nossa, eu vou dar uma ligada aqui no aparelho para ver se eu vejo meu filho lá. Aparece um trevoso lá e falou, eu vou acabar com ele aqui. Você vai ver só, você acaba com todo mundo. Então, nós não estamos moralmente preparados para isso. A gente tem que estar bem evoluído. Tecnologicamente, sim. Moralmente, não. Jorge, eu queria dar licença só complementar uma resposta. Se eu não me engano, foi o ouvinte Daniel, que era sobre essa questão de por que, que eles não se mostram. Tem muito a ver com o preparo. Eu ouvi um relato num evento ufológico em 2016, em Santos, e depois eu peguei para o meu livro, é o caso número 12 do meu livro, uma senhora aqui de São José dos Campos, o relato é muito interessante. Ela teve um avistamento de UFO, né? Isso foi em 86, muito próximo ao 19 de maio, né? Praticamente naquela semana, se não foi no mesmo dia. Onde estava ela, na época com 16 anos aproximadamente, o pai dela, mais uma amiga que era mãe de duas crianças pequenas, dois irmãos, dois gêmeos. E aí, esse avistamento, assim, embora fosse só um UFO, né, que desceu, uma nave em forma circular, com uma luz vermelha muito, muito forte, provocou um verdadeiro êxtase, digamos, ou medo, tanto no pai como na amiga dela, onde eles proferiam frases do tipo, é o fim do mundo, é a volta de Jesus. Isso ela me relatou, uhum. Estive na casa dela a entrevistando. E aí o que aconteceu? Pouco tempo depois, quando ela foi conversar com o pai e com a amiga dela sobre aquilo que eles tinham visto, simplesmente eles não lembravam do que tinha ocorrido. Isso aconteceu num relato, aconteceu do Pará, eu vi nesse evento em Santos em 2016, fato muito semelhante. Então o que acontece? Essa falta de preparo ocasionou, eu entendo dessa forma, que os extraterrestres bloqueassem a memória dessas pessoas. Né? Porque elas não estavam preparadas, tanto por medo muito grande ou aquela questão reverencial muito grande, né? Quer dizer, você está vendo um UFO e você já fala na volta de Jesus, quer dizer, você está ali numa uma coisa que não é aquilo que está acontecendo. Então, revela o quê? Um despreparo. Por causa desse despreparo, a memória foi apagada. Então, possivelmente, é esse o motivo deles ainda não fazerem uma aparição massiva. Uhum. Legal. Mauro, você acredita que essa evolução que nós estamos tendo, tanto na medicina como na eletrônica, porque eu estou vendo que está havendo, de uma hora para outra, houve um boom. Isso tem alguma coisa que ver com esse desenvolvimento da ufologia? Eu acho que não só com a ufologia, mas principalmente com o desenvolvimento do ser humano, né? Eu acho que essa capacidade de... Mas foi de uma hora para outra. Sim, porque está tudo acontecendo de uma hora para outra. Ou seja, essa proximidade cada vez mais dos extraterrestres tem a ver com o momento de transição. E o momento de transição também eu acredito que faça aflorar a mediunidade em muitas pessoas. Então, acho que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Pessoas recebendo informações para desenvolvimento tecnológico, pessoas despreparadas se tirando a própria vida, também está tendo aumento, ou seja, está vindo um pacote completo aí. Esse mês aqui é o mês do prevenção do suicídio. Perfeito, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Ou seja, a questão ufológica não está separada dessa outra realidade. Ou seja, está acontecendo muita coisa boa e muita coisa ruim. Está tudo vindo ao mesmo tempo. Porque a gente está vendo agora com esse transplante que houve do Faustão, a quantidade de pessoas que está se inscrevendo para doar órgãos, então parece que... Uma coisa chama outra, né? Uma coisa está chamando outra, né? E talvez até esse desenvolvimento do transplante vai ser muito maior por causa de um acontecimento que houve. Sim, na verdade o ser humano ele caminha muito assim, acho que aos empurrões, né? Eu lembro de algumas novelas, né, não vou citar nome nem emissora, mas que colocava algumas questões, né, dentro da história e que, por exemplo, incentivava, era doação de órgãos, era várias outras coisas positivas que a gente quer ver, infelizmente, esses canais poderiam aproveitar para o bem o poder que eles têm, né? Muitas vezes deixam escapar essa oportunidade. Né? Porque inclusive o rapaz que doou o coração para o Faustão, ele doou, serviu os órgãos dele para mais 20 pessoas. Então já imaginou, daqui a pouco vai ser que nem o boi aí, nem o berro escapa, né? Quer dizer, vai ser tudo utilizado. É o certo, né? Seria o certo mesmo. É. Seria a gente. Eu penso que nesse caso do transplante ainda existe uma falta de preparo para os doadores, ou para os prováveis doadores, que a gente não sabe que nós só vamos ser doadores se a gente morrer, né? Mas assim, uma educação... Não, mas deveria não tem existir. Que morrer do rim, não precisa morrer. Não, do... tudo bem, mas estou falando, mas existia uma educação, até acadêmica mesmo, desde a escola, de saber dessa importância da gente servir ao próximo depois que a gente desencarnasse, porque não vai servir para nada mais os nossos órgãos. Então não existe essa educação, então a gente ainda tem medo de doar, né? Tem gente que não acredita no plano espiritual, tem gente que não acredita nada, mas não doa os órgãos, não quer doar os órgãos. Acho que a pessoa se imagina que ela ainda vai sentir, né? Ah, vão estar tirando alguma coisa tal de mim. Então é um egoísmo, mas mais por medo do que por egoísmo. Né? Se a pessoa tiver certeza absoluta que não vai ser prejudicada, não vai ter problema. Aí entraria esse lado da educação, né? Aí o Carlinho, pergunta aí. O Alexandre Pereira tem uma pergunta. Como identificar quando um avistamento é fruto de uma mente confusa, com problemas psicológicos ou até pessoas querendo aparecer ou aproveitadores em busca de fama? Olha, eu não tenho uma fórmula assim para dizer utilize tal método. Eu vou utilizar o que eu fiz para o meu livro. Primeiro, assim, eu dei liberdade para a pessoa relatar o que ela tinha para contar. Além de conversar sobre o fato em si, eu já tinha, quando possível, já tentado obter informações da pessoa. Por exemplo, vinha algum colega do grupo e falava, tem um vizinho que viu tal coisa. Você quer entrevistar para o seu livro? Eu falei, legal. Antes eu já conversava com esse colega, mas quem é essa pessoa? Você conhece há quanto tempo? O que, que ele faz? Não sei o que lá. Eu já ia meio que conhecendo. Aí eu usei um pouco, talvez, da minha intuição de conversar com a pessoa. E eu digo para vocês, de 57 relatos que eu trouxe para o livro, eu descartei uns 3 ou 4. E não diria assim, ah, tal pessoa acho que estava inventando. O que eu vi ali eram algumas pessoas que o relato não era muito claro, a pessoa não tinha, digamos, absorvido bem aquela experiência, estava muito confuso ainda, então não ia ficar um bom relato. E teve um caso, uma pessoa que eu tenho amizade, fez parte do grupo, eu conheci, não vou falar nada que identifique a pessoa, mas ela estava naquela, vou falar, daquela religião do Santo Daime, onde ela tomou aquele chá de ayahuasca. Uhum. Aí eu peguei, né, não conheço, não estou falando nem bem, uhum, nem mal, mas assim, estava fora daquilo que eu peguei, sim, como um parâmetro de pesquisa. Às vezes a pessoa começa a ver outra dimensão. Exatamente, eles falam que isso aqui lá é um expansor de consciência. Como eu conheci há pouco, eu já estava em cima da hora para fechar o livro, eu, por cautela, eu deixei de lado, apenas isso. Né? Confio totalmente na pessoa, uhum, pessoa íntegra, mas eu deixei de lado. Mas voltando só para finalizar a resposta, não existe um método. Né? Você poderia jogar um método científico, até me foi proposto por pessoa do grupo, mas se for pouco tempo no grupo, é fazer um teste psicológico. Só que a própria pessoa falou, olha, só que isso vai atrasar em um ano, uhum, a publicação do seu livro. Eu falei, não, se for o caso, eu faço posterior à, uhum, publicação. Eu não ia, por exemplo, capitão da Polícia Militar que deu entrevista para o meu livro. Descartei a necessidade. Dr. Machado, vice-prefeito de Paraibuna, descartei a possibilidade. Helder, não o Helder, nosso, uhum, colega, que falei desencarnado, mas Helder, colega do grupo. Totalmente desnecessário pela confiança que ele passou. Dois ou três ex-colegas da época que eu era bancário, né? Também descartei totalmente a necessidade. Ou seja, para mim ficou claro, ficaria extremamente surpreso se um dia eu descobrisse que alguma dessas pessoas estava inventando história ou tem algum um problema de transtorno. Uhum. Só uma observação em cima dessa colocação do Mauro e da pergunta. Como é complicado, né, a gente ter certeza que é um fenômeno que realmente está acontecendo, né? Se você tiver pelo menos mais uma pessoa do lado e ela estiver vendo, tudo indica que seja um fenômeno realmente que está acontecendo ali em três dimensões. Agora, se de repente você vê, só você viu, pode ser alguma coisa realmente da sua mente ou, quem sabe, uma mediunidade, né, aflorada que você pode ter. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é o especialista na glândula pineal, ele sempre fala, né, a respeito dessas possibilidades. Ele vê como sendo algo que realmente acontece, mas, como ele sempre diz, né, é sempre bom acompanhar um acompanhamento médico também, né, caso aquilo esteja te atrapalhando de uma certa maneira, né, a sua vida, né, essas visões, essas surpresas muitas vezes, né? Mas é difícil a gente delimitar, né, até que ponto aquilo realmente está acontecendo. Né? Por exemplo, em 1930 ou 40, o americano Orson Welles, né, que é o cineasta, ele fez uma brincadeira na rádio onde ele trabalhava e disse, olha, os extraterrestres estão invadindo aqui os Estados Unidos. Os marcianos. Os marcianos. E isso realmente aconteceu e todo mundo se desesperou. Não, né? E houve até suicídio. Por isso que eu falei da falta de preparo nosso. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque as pessoas às vezes não... O mínimo que pode acontecer é alguém não acreditar. E é legal, né? E como eu falo assim, todo mundo vai no centro espírita para tentar um contato com o espírito, saber uma comunicação de um espírito, tudo. E às vezes eu faço uma brincadeira na hora da preleção, de uma palestra, falo, olha, nós vamos fazer o seguinte, daqui a pouco vai aparecer um espírito aqui, ele vai se materializar, todo mundo vai enxergar. Falo, agora vamos ver as consequências. Eu garanto que 80% dos que estão sentados vão sair levando as cadeiras nas costas, correndo com medo. Né? O resto dos 20% que ficar... Um monte de gente vai ficar pensando assim, o Jorge está muito esperto, esse cara está inventando holograma aqui dentro para fazer a gente acreditar que tem espírito. Né? Ali uns 15% já vai sair dizendo isso, inventando, o cara é charlatão, ele fica inventando coisa lá dentro para a gente achar que tem espírito lá dentro. No final das contas, é só você ou um ou dois que estão ali que vão achar que é espírito mesmo. Você vê qual nível que nós estamos ainda. Porque a gente é espírita e o tanto de espírito que tem medo, espírita que tem medo de espírito, não está escrito. Se aparecer um espírito, ele sai arrastando tudo pelo peito. Então são coisas assim que a gente vê a nossa falta de preparo ainda. Tem uma pergunta do Cláudio Coyama aqui, o Cláudio Wilde, lá de Uberaba. Ele diz assim, no capítulo 9, problemas de alimentação do livro Nosso Lar, André Luiz relata curiosa observação. A observação que ele fala: disseram-me que a pedido da governadoria vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção dos princípios vitais da atmosfera. Pergunta: os 200 instrutores seriam extraterrestres? Quem sabe, né? É. Provavelmente sim, né? Extra aquela esfera, com certeza era. Provavelmente. Né? O livro acho que não deixa isso claro, né? Sendo uma esfera superior, de repente você pode ter colônias bem acima do nosso lar, onde reúna terráqueos e não terráqueos, né? É bem interessante essa questão. Eu sei, né? Por causa da gente ter estudado bastante as obras de André Luiz para fazer o livro Nas Trilhas de André Luiz, o caso aqui é o seguinte. As pessoas chegavam... Ele conta o seguinte, que há 140 anos antes do primeiro livro nosso lá, 140 anos antes daquela data, ou seja, 140 anos antes de 1940, quem chegava no nosso lá tinha vinho para beber, tinha bebida, tinha carne, tinha todas as coisas para isso. Então, o cara que chegava lá no nosso lá, chegava querendo tudo que ele tinha aqui. Só que eles foram preparando as pessoas para evoluírem lá também. E chegou um determinado momento que... O governador falou, tá na hora da gente parar com essas coisas. Por isso que a gente fala que chega no nosso lar só tem caldo pra gente beber, né? Porque temos que parar com isso. Aí disse que teve, nos cientistas de lá, teve até bateção de lata na frente dos ministérios, porque o pessoal não aceitava a ficar sem aquelas coisas. Aí o que que eles fizeram, a governadoria fez? Começou a trazer seres humanos também de outras esferas. Que esferas? Esferas dentro da própria Terra, mas só que eram mais evoluídos, como o Mauro falou. Não era extraterrestre. Ele deixa bem claro que não eram fora da Terra. Olha, esse... E como em outras passagens também dos livros de André Luiz, conta que vinha, muitos seres vêm da instrução, mas são da própria Terra. Mas vêm da instrução. Nesse caso, não era extraterrestre, embora nos livros de André Luiz relata-se sobre extraterrestres, relata-se muitas coisas assim. Mas nesse caso, não. Era de esferas superiores. Como mãe de André Luiz era de uma esfera superior àquela. Né? Então eles vieram dar instrução para as pessoas como é que conseguiam sobreviver no plano espiritual sem precisar daquele tipo de alimentação, daquelas bebidas, tudo. Mas mesmo assim o pessoal foi teimoso, até que o governador bateu matéria e falou: a partir de hoje só sol e água. Você sabe só que... sol e água. Então o que, que acontece? Só água e sol. Vocês que estão aqui, que já são mais... Quem está chegando lá, que vai para as câmaras de ratificação, todas aquelas coisas, tudo, tem os caldos, tem as comidas, que é para a pessoa ter proteína, ter essas coisas, porque ainda está ligado aqui. Agora, quando ele já está lá desenvolvido, só sol e água. Ninguém morreu lá no plano espiritual com sol e água. Conseguiu sobreviver com sol e água. Aí talvez aquela criança que veio, que o Mauro contou no começo, é uma criança que já consegue sobreviver com sol e água. Você sabe, que tem dificuldade. Jorge, falando sobre sol e água, há 20 anos atrás, eu estava na Fundas, né? Onde eu trabalho, e uma pessoa muito séria, uma professora de inglês muito séria, né? Uma senhora muito séria, ela disse assim: olha, a minha sobrinha, ela parou o terceiro ano de medicina... Isso há 20 anos atrás. E ela se dedica agora a dar palestras de como se alimentar só de sol e água, muito pouco líquido. E aí eu perguntei a ela: mas você tem certeza? Você garante? Ela falou: olha, ela ficou mais de 20 dias hospedada na minha casa em São José dos Campos e eu não vi ela comer nada. Mas tem gente assim mesmo, já vi também. Eu já pensei assim: nossa, eu tô precisando me tornar Mas é um preparo. Precisa evoluir a esse ponto. Você não pensou? É com uma dessa que eu queria casar. Você não teria gasto. É uma boa essa, uma boa. Bacana. Mas graças a Deus, a minha esposa Áurea, que ela deve estar ouvindo, ela não gosta de carne. Olha, a gente já está evoluindo lá. As crianças de hoje já estão deixando a carne de lado. Faz parte da evolução do ser humano. Tem contatado que trouxe o seguinte relato, né? Em conversa, provavelmente telepática, com extraterrestre, falaram o seguinte: olha, de onde eu venho, já não se come carne há milhares de anos. Uhum. Então, eu acho que esse é o caminho de, um dos caminhos de desenvolvimento do ser humano. Né? Isso talvez um dos motivos que explique aquela aparência que você contou, Jorge, né, de extraterrestres, são belíssimos, porque está lá numa atmosfera de paz, onde a vibração, né, é muito melhor, onde a alimentação é natural, onde não tem estresse, onde não tem doença, isso obviamente vai refletir na aparência, né? Aparência e longevidade também. Né? É. O Cláudio tinha colocado um complemento, fazendo uma relação entre esses seres que vieram até nosso lar, como também aqui, assim como as civilizações antigas receberam instruções de outros seres, né? No caso do Egito, no caso de tudo isso aí. É bem parecido, quer dizer, os que vieram ajudar a gente aqui na Terra se materializaram, então eles aparecem aqui como seres materializados também, né? Sim. Umas civilizações inteiras vieram, tanto que eram considerados como deuses, como essas coisas tudo, mas se materializaram, provavelmente usaram o nosso DNA, usaram todas as coisas assim para isso. E lá no nosso lar não, fisicamente, de cima para baixo, fisicamente a pessoa vem. Difícil é você ascender, né? Ascender que você tem que se transformar bastante. Mas é muito interessante essas colocações. A Elida Silva está dizendo, está dando um bom dia vivenciando, está dizendo que está mudando, está voltando a morar em Juiz de Fora, mas vai continuar a ver o programa. Abraços, Eli, tudo de bom para você, tá bom? A Vilma Aparecida Siqueira, ela está colocando aqui, já vi relatos que a estrela que guiava os três reis magos era uma nave, porque os três reis magos eram visitantes de outros planetas. Também já vi muitas vezes, né? Eu falei sobre isso ontem na palestra aqui em São José. Uhum. Exatamente sobre a estrela de Belém. Porque estudando um pouco, né, o assunto, essa aparição dessa luz que guiou os três magos, né, que informações que obtive através de um arcebispo de Constantinopla, né, João Crisóstomo, se não me falha a memória, isso no ano 400, alguma coisa, ele estudou o assunto. Então, algumas informações. Primeiro, a estrela, chamada Estrela de Belém, era vista tanto de dia como à noite. Às vezes ela ficava visível, às vezes não estava visível. Às vezes estava se movendo, às vezes estava estática, até porque eles descansavam à noite nessa jornada. Possivelmente teve variação na altitude, até para depois mostrar o local exato onde o menino Jesus estava, possivelmente ela baixou um pouco de altitude. Qual a conclusão? A estrela mais próxima da gente é o Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros. A minha conclusão, então, né? Não era uma estrela, não era um cometa, não era conjunção de planetas. Para mim, a Estrela de Belém era um objeto voador não identificado. Ou que veio identificar onde nasceu Jesus. Sim, veio com essa tarefa, mas do ponto de vista o que era aquilo, era um objeto, né, era uma coisa que estava ali, visível, né, tinha luz, mas não era identificado. Estrela não era, do ponto de vista... Pela lógica científica, né? Não era estrela, não, isso que eu falo. A estrela mais perto da gente é o Sol, 150 milhões de quilômetros. E ela não ia ficar andando na frente para seguir. E parando, né? Porque ela tinha que estar no ritmo da jornada deles. Uhum. Eles paravam para dormir, ela tinha que parar. Uhum. E aparecia e desaparecia, tanto de dia como de noite. De dia a estrela não dá para ver. Ou seja, estrela não era, com certeza. Não, Alegria, o Douglas, ele está dizendo, eu me chamo Douglas e gostaria de perguntar sobre a noite dos OVNIs de 1986, onde muitas pessoas avistaram objetos voadores não identificados. Qual é a informação que eles quiseram passar naquela noite? Não se sabe. Eu fiz essa pergunta para ufólogos muito experientes, inclusive tentei fazer para a Sheiliana através da Mônica de Medeiros. Justamente quando nós tivemos aqui que veio o Marco Petit falar sobre Varginha e o colega Eduardo Oliveira do nosso grupo falou sobre a noite oficial. Ela pediu para ela fazer a pergunta e tentar passar, falou que ela não tem essa informação. O que eu diria é o seguinte, vieram talvez só se mostrar. Talvez mais uma aparição entre milhares e milhares para o ser humano começar a acordar. Porque eles vieram, fizeram aqui essa verdadeira revoada aqui na região, ficou claro que eram objetos, isso é o próprio relatório da aeronáutica falou isso, que eles tinham um controle inteligente, não necessariamente tripulados. É, mas era um controle inteligente. Objetos de até 100 metros de diâmetro voando na nossa atmosfera a 15, 18 mil quilômetros por hora. Né? E acompanhando os aviões, voando em formação, fazendo curvas fechadas, ou seja, ficou claro que eram objetos de fora. Vieram fazer alguma missão de investigação, missão científica dessa outra civilização? É uma possibilidade. Ou vieram apenas, né, fazer parte desse desacobertamento para, né, de tempos em tempos eles vêm e se mostram. Legal. Queria mandar um abraço aqui para a nossa amiga Helene, lá de Aracaju, né, a fofinha, nossa amiga. E também para minha prima, Dodora, lá de Juazeiro da Bahia, que estão ligadinhas aqui na gente. E muito mais pessoas estão ligadas aqui. O Marcos Sugai está falando que uma vez ele, de avião, na altura de Angra dos Reis, ele viu bolas azuis e vermelhas subindo e descendo. Aí a gente não sabe o que é, né? Pode ser e pode não ser, né? Pode ser, pode não ser. A melhor pessoa para dizer o que viu é a própria testemunha. Uhum. Porque eu recebo, às vezes, filmagens, as pessoas sabem que eu pesquiso, mando muita coisa, mas quem viu, por exemplo, me manda uma filmagem, é a pessoa que, além da filmagem, ela tem a memória dela. Então, mesmo a pessoa sendo leiga nessas coisas, ela que sabe dizer se era um balão, se era avião ou não. Então, essa pessoa que viu, ela é a melhor pessoa para dizer, né, até usando não só o conhecimento que ela tenha, até com uma própria intuição, se o que ela viu era uma coisa comum ou não. Legal. O José Magalhães, nosso amigo José Magalhães, está dizendo: a sonda indiana que pousou na Lua recentemente já encontrou água e oxigênio. Vocês poderiam comentar essa descoberta? Até aí é uma descoberta científica comum do ser humano, né? A grande questão é se aquilo que se veicula na ufologia, que existem indícios de presença extraterrestre na Lua, vai se confirmar ou não. Existe muita fraude na internet sobre isso. Uhum. Agora, existem pesquisadores seríssimos, como o Marco Petit, né, que traz informações sobre evidências em Marte e na Lua de presença extraterrestre. A grande questão é quando o ser humano, do ponto de vista científico e oficial, vai confirmar isso. Né? Só para chamar atenção para o nosso lado, Chico Xavier, no Pinga Fogo, anunciou que seria descoberto a água na Lua e a Lua seria um ponto de lançamento para poder a gente alcançar outros planetas. Ele então, ainda chama de as cidades estufa, né? Que ia encontrar vidro, oxigênio, água, para que isso fosse viável. Facilita bastante, né? Só que ele disse, né, que exigiria muito esforço da humanidade. Quando ele fala de esforço, ele está dizendo a cooperação das grandes nações e não essas briguinhas bobas que acontecem, né? China com Estados Unidos com a Rússia. Ou seja, imagine que todo mundo estivesse trabalhando em conjunto, que é exatamente a ideia do Arrival, o filme, né? Que é trabalhar de maneira conjunta para que a gente possa, como disse o Chico Xavier, né? Para que a gente possa pertencer à comunidade universal das humanidades mundo afora, né? E não fica aqui restrito a esse mundo pequeno, né? Que, na verdade, é menos que uma bactéria. Se for comparado com o universo, o planeta Terra não é nada, né? Ou seja, é necessário que se atinja um desenvolvimento moral para dar um impulso no desenvolvimento tecnológico. Uhum. Aquele Posati, né, esteve aqui conosco e ele estava dizendo, numa pergunta que nós fizemos para ele, olha, o nosso mundo não está mais adiantado, não tem tido tanto apoio do extraterrestre por causa da energia atômica que poderá ser utilizada para o mal. Não, perfeitamente. Esses relatos de contatos de extraterrestres com essas grandes potências, com esses governos, contam que teve de dois tipos, né? Extraterrestres, digamos, né, não desenvolvidos moralmente, onde fizeram esse acordo aí das questões das abduções. E teve contato também propondo o seguinte: olha, a gente tem condições de repassar muita tecnologia para vocês, mas temos um pedido, vocês têm que abrir mão do armamento atômico. E a resposta foi não.

de regeneração. Provavelmente não em 2057, né? Mas quem sabe daqui a uns 100, 150 anos, onde ele diz que o homem vai ser aliviado do trabalho mais duro, dessa rotina massacrante que a gente vive agora, né? E ele, aí o ser humano vai passar a desfrutar de mais arte, de mais harmonia, mais tempo para pensar no que é belo, né? Então eu acho que talvez a gente não tenha ainda, né, nessas próximas décadas, mas eu tenho certeza que quando a gente voltar da próxima vez, seu Rui, o mundo vai estar muito melhor. Reencarnar. É, quando a gente reencarnar de novo, vai estar muito melhor e a gente vai ter que trabalhar um pouco menos ou, de repente, trocar o estilo de trabalho, né? Porque hoje em dia a gente pensa, não, preciso trabalhar numa indústria, preciso ganhar meu dinheiro. Será que, de repente, cuidar de um cachorro, cuidar de uma planta, não pode se tornar uma profissão do futuro? Certo? Ah, o que você faz? Não, eu tomo conta de um jardim. Eu sou pago para tomar conta de um jardim. E não ficar lá trabalhando lá 8 horas dentro da empresa, lá se matando, lá fazendo carros que poluem, né? Fazendo bombas aí dentro das empresas bélicas, né? De repente eu tô ali, né? Cuidando de um cachorro, né? Ah, nós não temos mais animais abandonados. Será que isso é uma utopia? Não, eu acho que isso é uma realidade a curto, médio prazo. Eu acho que isso vai acontecer. Mauro? Eu acho que todo momento de transição como é esse que a gente vive, concordo também com o Braulio, né? Vai ser em 2057, eu acho difícil uma coisa de tal magnitude ter uma data, um ano fixo, né? Vai ser no decorrer de todo o terceiro milênio? Também não sei, mas eu acho que é o seguinte, todo momento de transição, todo momento de crise, ele tem a capacidade de extrair do ser humano, sim, o melhor ou o pior. Talvez como uma guerra. Numa guerra, acho que tem seres humanos que tiram o pior de dentro de si, outros tiram o melhor. Então, acho que todo esse momento vai ser isso. Então, iniciativas como essa aqui no Momento de Gavalho trouxe é isso, né? Pessoas tirando o melhor de si para pensando em melhorias. Então, acho que a gente pode, né, tentar fazer em todas as nossas áreas, certo, de atuação. Nosso trabalho, né, nosso ganha-pão, a ufologia não é meu ganha-pão, mas é algo que eu gosto, então tentando dar cada um dar a contribuição para a melhoria, né? Vamos encerrando? Vamos, Piero, encerrar o Momento de Gavalho. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. O Daniel Melo, ele está colocando aqui, em minha pequena cidade do sul de Minas, 2 dias antes do caso Varginha, dezenas de pessoas viram e filmaram o objeto voador por vários minutos, mas as imagens ficaram imprestáveis por causa da qualidade. Após tantos anos e tanta tecnologia, por que será que ainda hoje não conseguimos filmagens decentes deles? Na verdade, existem. Bom, primeiro um comentário sobre o caso Varginha. O caso Varginha, ele é conhecido como de avistamento lá pelas três moças, 20 de janeiro de 1996. Mas, na verdade, o caso Varginha está inserido dentro daquilo que a gente chama onda ufológica, ou seja, muitos avistamentos. Então, isso explicaria o porquê desse avistamento 2 dias antes. Com relação a filmagens, é uma coisa complicada. Existem algumas filmagens recentes muito boas, né? Ontem mesmo, né, o evento que eu participei, eu convidei outro ufólogo, né, o colega de Jacareí, o Renato Mota, trouxe filmagens, né, que ele tem do acervo dele e filmagens que ele fez, por exemplo, em Pindamonhangaba, né? Então, tem. Agora, o problema é a dificuldade de você filmar um negócio que é fugidio, porque até hoje o fenômeno UFO ele é fugidio. Né? Os relatos que eu trago, por exemplo, no meu livro, pessoas... imagina essa, por exemplo, que eu falei, o relato 12, onde o pai e a amiga da moça perderam a memória. O negócio veio se aproximando, desceu, causou aquele susto, aquele êxtase, ficou alguns instantes e foi embora. Então, você é raro você ter alguma pessoas em avião, né? É muito difícil, né? Então, você não adianta você ter equipamentos, né, de alta tecnologia. Por exemplo, já me perguntaram, Mauro, para ver OVNI, para ver disco voador, qual o melhor telescópio que você recomenda? eu conheço pouco dessa questão, né, de telescópio. Eu falo, olha, o bom para ver UFO não é telescópio, talvez nem binóculo, olho nu mesmo, não tem jeito, você não vai conseguir direcionar um telescópio para uma coisa que está ali parada, alguns instantes, daqui a pouco se move. Então essa é a grande explicação. Né? Você não, e outra, muitas vezes eles não querem ser filmados. Acho que essa é a grande explicação. Quando chegar o momento que eles quiserem deixar uma prova cabal, com certeza vai aparecer filmagem bem melhor. O José Costa colocou aqui, quem quiser saber sobre o que Kardec tratou o assunto, né? O assunto é extraterrestre, né? O assunto sobre outros planetas, tudo. Na Revista Espírita, ano 1, no mês de março, abril, maio e agosto, no ano 2, em junho e setembro, no ano 3, agosto e outubro, no ano 4, fevereiro, no ano 5, agosto, e no ano 7, em julho. Olha quantas vezes Allan Kardec tratou desses assuntos, né? Interessante, na Revista Espírita. Você sabe que quando vocês realizaram a Feira Espírita aqui em São José dos Campos, ali comemorando a data do Chico Xavier e de Jesus, né? Inclusive foi lá no Parque Tecnológico, em 2017. Encontro dos amigos de Chico. Isso. Aí eu comprei o livro Cartas de uma Morta e eu estava folhando. De repente eu vejo sentado à mesa, tomando um cafezinho, o Geraldo Lemos, que foi muito amigo do Chico Xavier. Inclusive já esteve aqui várias vezes com vocês. Geraldo Lemos Neto. E eu falei, você pode autografar, Geraldinho? Ele falou, não, sim, muito atencioso. Começou a fazer uma dedicatória. E aí eu disse a ele, né, algo que me atormentava, de certa maneira. Eu falei assim, olha, ô Geraldo, eu acho que o trabalho que você faz falando da ufologia dentro dos ambientes espíritas, ele é muito importante, embora eu sei que acho que muita gente não compreende isso. Talvez você tenha dificuldade, mas eu acho que você está no caminho certo. Aí eu fiquei surpreso. Estava ele e o John Halley conversando. Aí ele para, olha para mim assim e diz assim, eu acho que esse é o futuro do espiritismo. Né? Eu acho que esse é o futuro. Eu acho que a gente está caminhando e a gente precisa ler as obras de Kardec e as obras de Chico e perceber que isso é uma realidade. Ninguém está inventando nada, né? Por isso que vocês nos convidaram para vir aqui, né? Com certeza. A Arlete aqui, a mãe girafa aqui, que tem um programa conosco também, está dizendo que vê as questões ufológicas que tem algo associado com a doutrina espírita. Eu também concordo com você, Arlete. Tem muitas coisas associadas à doutrina espírita. Não ufologia associada com a doutrina espírita, mas explicações claramente na doutrina espírita se encontra. Isso que nós falamos agora, que foi colocado aqui na Revista Espírita, o tanto que foi tratado, o tanto que Chico Xavier trata sobre isso. A Dodora Kawab, também minha prima lá de Juazeiro, né, está colocando, eu vi a nave, mas apenas conversei mentalmente com eles dentro da nave. Olha só, eu não sabia desse caso dela, não. Né? Ela é médium, né? Mas você vê que ela viu a nave e eles devem ter levado ela lá para mentalmente. E às vezes até foi uma abdução e a pessoa pensa que só foi mentalmente, né? Com certeza. Pode falar. A Leti fala também. Como vocês veem a questão da doação de órgãos para quem pode investir financeiramente e quem está na fila de espera? Essa educação é fálica? Foi aquilo que nós falamos aquela hora, né? Pode ser que esteja faltando mais educação para todo mundo se conscientizar disso. A educação para a pessoa não precisar de dinheiro para poder comprar órgão, né? Exatamente. Mas, ô Jorge, você que é estudioso do André Luiz, nós trabalhávamos nós pesquisamos durante uns 6 anos os livros de André Luiz, e lá tinha aparelhos que diziam que ainda nós não tínhamos condições de executar aparelhos para a cura das pessoas. E quando eu trabalhava na Clínica Francisca Júlia, muitos os médios viam aparelhos que falavam, olha, não sei explicar que aparelho é esse que a espiritualidade está usando nessas pessoas aqui internadas aqui no Francisco Júlio. Então, a gente vê que falta muita coisa ainda para a gente entender. Né? No caso do André Luiz, quase todos os livros do André Luiz têm citação de aparelhos. Inclusive, no nosso livro, Trilho nas Trilhas de André Luiz, nós temos lá um capítulo grande que fala de aparelhos e instrumentos no plano espiritual, que são usados no plano espiritual. Inclusive, armamentos também, sim, que são usados no plano espiritual. Então, e era interessante quando nós, a pessoa sentava lá para ser tratado, o doente lá da clínica, uma série de aparelhos, o médio vidente falava, olha, em 30 segundos eles colocam os aparelhos e faz o tratamento nesses doentes. E como havia a melhora daquelas pessoas que estavam sendo tratadas. Bacana. O Aécio tem mais uma pergunta aí que eu não vi lá. Deixa eu ver se eu acho a pergunta dele. Ele está falando que não fizemos a pergunta que ele colocou no Vivência. Né? Deixa eu ver aqui. O Aécio é essa cara de cachorrinho. É. Uma fotografia mais bonita sua aí, tá? Colocando aqui, Jorge, eu já vi na minha cidade uma nave em forma de charuto, segundo o ângulo em que eu estava vendo. Agora eu queria saber o seguinte, com o Mauro. Segundo André Luiz, numa passagem do livro Na Próxima Dimensão, do Dr. Inácio Ferreira, ele diz que nós confundimos naves especiais de cidades espirituais, tipo nosso lar, com os OVNIs. Teria como diferenciá-los? Obrigado. Talvez para quem tem alguma mediunidade, algum conhecimento apurado, né? Para quem é apenas pesquisador como eu, não vai ter, né? Uhum. E não é problema nenhum haver uma confusão, né? Nesse sentido. Ou seja, as duas coisas são reais, né? Existem, uhum, naves, né, que vêm do mundo espiritual, do mundo astral. Existem, uhum, naves que vêm de outras dimensões, naves de outros planetas que se materializam aqui. Se em algum momento elas são parecidas no formato, no movimento, pode haver a confusão, sim, que não vai causar problema nenhum. A pessoa viu algo fora da nossa realidade. Qual a origem, nem sempre se sabe. É só uma observação, Jorge. O Geraldo Lemos disse que o Chico comentou com ele, se por acaso alguém viver uma nave, né? Se for alaranjado, baço, corra, que o pessoal são aqueles terríveis, né? São os alienígenas que não gostam muito de ser humanos. Laranja, baço, essa é a dica, hein? Mas eu já fiquei sabendo o seguinte, que como eles descobriram que a gente está sabendo disso, já trocaram a cor. Já trocaram a cor. É. Boa. Essa boa. Foi a experiência do Chico, né? Foi a experiência do Chico. Quer dizer, as origens desses seres são, são inúmeras, então, não, de repente, né, ouso, digamos, discordar do Chico Xavier. Será que, de repente, não vai ter uma nave nessa cor que seja de uma civilização benevolente? Por que não? É que, na realidade, quem está falando isso é o Geraldinho, não foi, sim, o Chico. O Chico só relatou que encontrou com a nave e aquele pessoal que estava ali, sim, era, né? É o Geraldo que... fala que isso. Tomar cuidado com aquelas naves. Por isso que eu já entrei com essa contestação, dizendo... Mas não é por causa disso, eles podem trocar a cor da nave a qualquer hora, né? Perfeito. Vamos... Tem mais alguma pergunta aí, Calinho? Eu posso fazer um marketzinho aqui do meu canal? É possível? Claro, por favor. Olha aqui, cara. Ó. Se alguém, de repente, se interessar em procurar mais algumas informações sobre o Egito, espiritualidade, cristianismo e algumas outras loucuras, Valdeci Braulio 7777 no YouTube ou no TikTok, braulio.valdeci, ou também valdeci.braulio, você vai encontrar informações interessantes. Valeu, obrigado. Inclusive, as entrevistas que você fez hoje vai estar na... Isso, YouTube. Vai estar lá, isso, além das outras que eu já tenho com vocês aí, que é sempre uma diversão fazer entrevistas e uma responsabilidade também, né? A Alete ainda faz uma pergunta aqui. Quais são os motivos dos extraterrestres desejarem entrar em contato com os humanos? Inúmeros, até porque esses visitantes, eles vêm de inúmeras origens, né? Entendo que são cientistas que vêm para cá, são pesquisadores... civilizações adiantadas que acompanham o desenvolvimento do ser humano, né? Volto a dizer, a partir da Segunda Guerra Mundial, com as explosões atômicas, eles passaram a ter assim, um olhar muito atencioso com o que o ser humano está fazendo com ele mesmo, com o planeta. Então, todos eles sabem, né, da nossa fase de transição, que, né, começou já há séculos atrás, né, pelo que eu já li. Então eles estão nos acompanhando para poder auxiliar o ser humano e, se for o caso, até intervir em caso de extrema necessidade. Mauro, a título de informação, no livro Nosso Lar também, se a gente for lembrar, ali está acontecendo, na década de 1940, acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Tanto que a gente vê as pessoas sendo socorridas lá em Nosso Lar de vários países, né? Porque eles começaram a distribuir. Muita gente estava morrendo, então leva para vários planos espirituais. E no Nosso Lar estava vindo muitas pessoas de outros países, desencarnados já. Só que nos bastidores, o trabalho estava sendo muito importante, inclusive dizendo o que os outros planetas vizinhos estavam fazendo em relação a isso. Porque se você fizer uma guerra de proporções nucleares mesmo, de destruição, você afeta o outro, afeta o sistema todo, não é só simplesmente aqui. Então a gente vê essa questão dos planetas, essa questão de quando você está afetando um planeta, quando você está destruindo um planeta, você pode estar afetando os outros também. Então era como se eles fizessem uma espécie de segurança para poder aquelas coisas, e até mentalmente, não atingir eles. Falou, o problema é da Terra? Aqui não vai, vai ser só aí com vocês. Isso só era questão mental. Imagina, então, se for uma destruição. Né? E a gente vê o absurdo da Rússia ter possibilidade de destruir a Terra 70 vezes. Oh, mas para que 70 vezes? Uma só já não bastava? Né? São umas coisas assim incoerentes. Eles têm poder nuclear para destruir a Terra 70 vezes. Jorge, só complementando o que você falou, nós comentamos sobre o Jornada nas Estrelas. Uhum. Lá tinha a diretriz número 1, que era não intervenção. É. Só que isso aí eu entendo que ela não é absoluta. Né? Uhum. Ou seja, a partir da hora que existe o risco aí da destruição do planeta, que vai afetar todo o cosmos, né? Ou pelo menos mais perto aqui da Terra, né? Tudo indica que não vão permitir. E eu sei que já houve essa intervenção quando eles visitavam, né, os discos voadores, bases militares, principalmente as que mexiam com armamento nuclear. Né? Chegava disco voador perto, caíam todos aqueles sistemas independentes de lançamento de míssil. Uhum. Só uma observação, Jorge. Quando você lê ali no A Caminho da Luz do Emmanuel, né, ele fala exatamente da vinda dos arianos, dos egípcios, dos hebreus, e essa vinda desse povo, né, há 7, 10, 15 mil anos atrás, eles vieram, mas encontrando aquelas condições precárias no planeta Terra, né, tiveram que começar do zero, no sofrimento, né, assim como é citado na Bíblia, né, que a perda do paraíso saiu caro para eles, né, a perda da comodidade, a perda do desenvolvimento tecnológico para esse povo que veio para o planeta, né? Os capelinos. E, ao mesmo tempo, eu começo a imaginar, nós estamos mandando vocês para lá, mas a gente está de olho em vocês. E eles estão de olho na gente até hoje, certo? Eles vêm aqui, vamos ver o que eles estão fazendo de bom em 2023. Nossa, já conhecem a internet, mas ainda eles não estão valorizando a internet da maneira adequada, né? Ou seja, eles só estão fazendo dancinha, eles só estão falando de sexo na internet, mas quando será que eles vão acordar? Com certeza nós vamos acordar, porque a internet é um recurso maravilhoso. Só que alguém tem que vir aqui puxar a nossa orelha. E Jesus fala, olha, vão vocês agora, porque eu já fui. Vão vocês agora, né? Mas eu parto do princípio que se nós temos um Deus justo, sim, um Deus que dá de tudo para todos, eu acredito que essas coisas ruins vai demorar muito para acontecer, viu? Porque acredito na evolução das pessoas. A gente sente que nós temos um mundo muito mais amorável do que há 100, 200 anos atrás. Sim. Então eu acredito que Deus vai olhar por esse lado aí. Quer dizer, não vai permitir que aconteça essas coisas tão ruins como preconiza. Até espíritas estão preconizando na televisão, aí no YouTube, uma série de coisas que eu não acredito, né? Certo? Eu acredito que Deus, maravilhoso do jeito que Ele é, eu vejo aí, nós estamos aqui festejando 50 anos da Embrapa. Eu lembro quando era moleque, o pessoal dizia, essa terra aqui está improdutiva, isso não dá nada, não coisa e tal. Agora vem a Embrapa mostrando para a gente que tudo isso é bobeira. Então, gente percebe que o mundo vai mudando à medida que vai mudando também as nossas necessidades, né? Com certeza. É, a inteligência artificial fez o desenho de hoje relacionado ao programa. Já pode mandar pra gente aí, Piero, pra gente dar uma olhadinha. Vamos lá? Vamos sim, só um minutinho. Aí a surpresa pro Mauro e pro... Que chique, e pro, hein? Inteligência artificial no Vivência. E pro Valdecir. Vamos ver o que saiu hoje aqui pra gente no programa de hoje. Qual foi o desenho, né? Opa, vai aparecer aqui. Ó, peraí, aqui, ó. Ó, gente, vocês estão vendo aí que tá com... Tá aparecendo um pouquinho melhor, ó. É a tela... Aí foi o Rodrigo que desenvolveu, né? Essa... Não foi, na verdade ele fez os comandos, né, Rodrigo? E a, como o próprio nome diz, né, a inteligência artificial que bolou esse desenho que eu achei maravilhoso. Quer falar um pouquinho, Rodrigo? Bolou é boa. a inteligência artificial aí que gerou, né, e criou aí com base nas cidades aí cristais, né, que foi comentada, né, o UFO aí. Então a gente pede para ela criar, colocou aí um Saturno atrás aí, né? Foi comentado também. Então ela gerou com base no tema do dia. E aí está disponível aí para vocês por NFT. Né? Então o pessoal pergunta o que é NFT, né? é um token não fundível. Acho que piorou, né? Piorou muito. Piorou muito. Legal, é uma obra de arte aí digital, né? Então a gente tá aí daqui a alguns anos isso aí vai fazer sentido. Vai se tornar realidade. Uhum. Mauri, quem falou aí é só um estagiário. É igual o podcast, né? A gente lançou o podcast em 2013 aqui, mais ou menos. Então, e hoje que o pessoal tá falando de podcast aí, né? Exatamente. Vamos para a dica? Vamos lá, hora da dica. Ah, tem, não Aniversário. Sei, qualquer coisa. Qualquer coisa. Parabéns para você, você mereceu renascer. Bem. Lá da Fraternidade Paulo de Tarso, em dia 1º de setembro, foi justamente o aniversário do meu filho que desencarnou, do Rodolfo, né? Esqueci de falar do oferecimento, Rui. É. Oferecimento WS, né? Uhum. Tá. Né? Que é um oferecimento de WS Festas Embalagem, que estão organizando hoje, né, o almoço. Almoço. Então a gente não pode esquecer de falar do nosso... É, daqui a pouco nós estamos sair daqui, vamos direto lá. Vamos comer macarrão com frango. Macarronada. É. E hoje é aniversário também do seu Arlindo. O seu Arlindo está fazendo aniversário hoje. É, ele vai fechar a rua lá na casa da Ana lá. Então a gente já deixa o convite para toda a cidade comparecer lá, né? Só não passa o endereço, né? Um grande abraço para o seu Arlindo. Nós estivemos aí no dia 1º, nada pode estar, sua Marília Bernardo. No dia 6, a Luísa Davi. No dia 7, Marisete Machado. No dia 7, a Marta Mara. Essa vai fechar a rua. Marta lá, Mara, viu? Também está fechando a rua. Está fechando a rua. Só convidou os amigos. Só convidou os amigos. Vai brigar comigo aqui. Dia 7, a Meuri Schneider. No dia 8, Marcelo Barbosa. E no dia 8 também a Mariana Dines Souza. E quem também está fazendo aniversário, fez na sexta, né? E o senhor Lino também foi na sexta-feira. É minha avó, fazendo aí 84 anos. Maria Paixão. Sempre foi a paixão do seu avô, né? Sempre foi, do meu avô Manuel. Uhum. Né, os dois portugueses, né? Tá na casa. Manuel e Maria. E aí a minha avó aí fazendo aniversário, comemorando hoje também, vai fechar a rua. Ô Rodrigo. Oi. Eu faço aniversário no dia 14 e o meu presente está sendo hoje aqui, viu? Dia 14? Dia 14 de setembro. Da semana que vem. Coloca aí pra gente falar semana que vem. Então semana que vem a gente fala também. No dia 4. Desculpa, que é só uma pergunta sobre o sorteio do livro, vocês fazem. Daqui vivo, a gente já faz, já faz. Ah, lembrando que ainda dá tempo, tá, pessoal? Então, se você não ligou, ligue agora no telefone aí 12 3921 3009. Então, se você quer participar do sorteio, ligue agora e diga: eu quero participar do sorteio, que em alguns minutos a gente vai sortear. É, dia 4, quem faz aniversário é o Silvio, nosso Silvio aqui, que vem sempre aqui com a gente. E dia 5, quem faz é a Maria Auxiliadora, Dora, minha esposa. Né? Dia 5. Esse vai fechar a rua. Com certeza. É. Dia 5, ela faz aniversário. É, dia 6, quem faz aniversário é a Ana Beatriz. Dia 6 também é a Liane, nossa a Liane, ouvinte nossa. E são esses aí. Tem mais alguém aí, Rodrigo, nesse dia, Carlinho? Não, não tem ninguém, não. Deixa eu verificar aqui. Só mais uma confirmação aqui. Então, lembrando aí, ligue para nós no telefone. Não deixe aí de ligar pra gente. Vamos pra dica, depois a gente vem com o sorteio. Dia 9 de setembro tem o Arnaldo Dalpino. Não sei se a gente comentou, se você comentou aí. Não, não. Dia 9 de setembro, fazendo aniversário também. Vai fechar a rua e vai chamar todos os amigos, né? Uhum. Então a gente deseja aí um feliz aniversário a todos vocês. É, vamos só para a hora da dica, para dar tempo do pessoal que está ligando, que a gente está ouvindo aí a ligação, para o pessoal vir participar do sorteio, né? Mais gente participar do sorteio. É, aqui, então vamos lá para a hora da dica. Essa hora é a hora da gente dar uma dica, Mauro e Valdeci. Pode dar uma dica, livro, filme, o que vocês acharem interessante. Você sabe que, Jorge, descobri recentemente, essa semana passada, que dia 3 de setembro, que é a data de hoje, há 13 anos atrás, estreava no cinema O Nosso Lar Número 1. E essa semana, o Wagner de Assis, que foi o diretor do filme, ele fez uma mudança, uma alteração. E o Nosso Lar só vai ser lançado em janeiro de 2024, mas a partir desse mês, eu acho que lá pelo dia 20, dia 25, o Nosso Lar 1 estará novamente nas telonas, né, do cinema. Então eu sugiro que todo mundo vá assistir Nosso Lar 1 e depois Nosso Lar 2, com certeza, né? Essa é uma sugestão diferente, mas eu acho legal. Lembrando que é aniversário de Paulo de Tarso, na conversão de Paulo de Tarso, aniversário da cidade de São Paulo também. É, e nós esquecemos de falar também que dia 29, aniversário do Dr. Bezerra de Menezes. É. Né? É, ontem mesmo, na sexta-feira, na AME, nós fizemos a preleção, palestra, né, e falamos sobre a vida do Dr. Bezerra de Menezes, que nós consideramos, o Brasil todo considera, o mundo considera, o pioneiro aqui no Brasil, que foi o responsável para lançar a semente do Espiritismo no Brasil. Veio com essa missão aqui para o Brasil. Começa tudo com ele, né? Se a gente for imaginar, nesse sentido de comunicação, de informação sobre a doutrina espírita. Inclusive, naquela época, né, ele escrevia no jornal O País, que era o maior jornal que existia no Brasil, com o pseudônimo de Max, explicações filosóficas sobre a doutrina espírita, né? Então, o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes foi pioneiro, fantástico, e o impulso para tudo que nós vemos hoje dentro da doutrina espírita. É, e ele, quando eu estava lá, quando foi proclamada a República, houve muita perseguição aos espíritas, e ele foi um dos defensores, porque eles queriam fechar tudo quanto o centro espírita lá no Rio de Janeiro, né? E ele foi contra, batalhou, lutou, para que o Espiritismo pudesse agir livremente, né? Uhum. Então vamos encerrando, né? Tem o sorteio. Tem dica também? Posso dar dica também? Ô, Mauro, desculpa. Então, duas dicas. Dica de livro é o meu. Quem quiser entrar em contato, né, nós vamos sortear dois, mas quem não for sorteado, meu livro tem um preço bem acessível. Pode me contatar por e-mail. Mauro Baeri, né, que é o meu nome, tudo junto, sem acento, maurobaeri@gmail.com. Também na Amazon, ou diretamente comigo, através de e-mail, né, eu mando por correio registrado, né, ou na Amazon. E uma dica de filme, o melhor filme, ao meu ponto de vista, o melhor filme de ufologia, já assisti 5 vezes, é imperdível, Intruders, se acha no YouTube, Intruders, né, intrusos em inglês. É um filme de 1993, eu acho que em termos de conhecimento equivale a 5 ótimos livros de ufologia. Muito, muito bom. Intruders. Bacana, irmão. Vamos partir para outra. Agora o sorteio. Então, o sorteio do livro do Mauro vai ser muito legal. Bom, gente, com oferecimento da livraria Casa do Caminho, vamos agora aos sorteados do dia. Cadê? Aparece aqui. Só um instantinho, gente. Erramos aqui. Aí. E os sorteados hoje, tá? Para o livro do nosso convidado, do Mauro, é a Maria Auxiliadora e o Aécio César, que está sempre aqui com a gente, sempre interagindo aqui com a gente, tá bom? Então, para esse, a gente vai arrumar um jeito de mandar, que ele mora em Minas, lá, em Sete Lagoas. Rodrigo falou que vai levar em mãos, Rodrigo, né, Rodrigo? Vai mandar, tá, Aécio? Ele vai lá entregar em mãos para Aécio, já fazer uma visita lá em Pedro Leopoldo. E a Maria Auxiliadora, ela retira ali na Casa do Caminho, é isso? Eu acho que deve ser a vizinha do Rui. Ah, a vizinha do Rui, então o Rui vai entregar em mãos também. Então, os dois livros serão entregues em mãos, né? Privilégio. É isso aí. Parabéns. Rodrigo. Rodrigo? Eu cortei seu microfone para ninguém ouvir. Quer que eu repita? Bom, pessoal, o Rui deu uma saidinha ali, mas aí tem mais alguma coisa para informar, não? Aqui eu tô. Tem mais uma pergunta aqui do o José Magalhães tinha colocado que amanhã é aniversário do irmão dele, o Joelson, dia 4 de setembro, né? A Ieda tá fazendo mais uma pergunta, né? Qual o propósito deles fazerem isso? Vem, aparece e some rapidamente. É difícil de falar, né, mano? Eles estão fazendo isso, volto a dizer, há milhares de anos, né? Eles têm feito de tudo. É entrado em contato, passado tecnologia, né? Não se sabe exatamente, né? Nenhum deles trouxe uma carta de intenções e tal. A gente é que tem que tentar descobrir isso aí, né? Por exemplo, no meu livro tem relato de cura de câncer, né? Agora, se eles têm essa tecnologia, por que eles não curam todas as pessoas que sofrem de câncer no mundo? De repente ainda não é o momento, né? Nós não temos resposta ainda para tudo. A gente está tentando entender. Eles estão vindo aqui, é um fato. Os propósitos a gente analisa caso a caso. De cada acontecimento ufológico, a gente tenta analisar e entender o que foi aquele contato. Olha, Piero, uma crítica aqui que o Bessa colocou. Os anúncios do Piero parece que ele está fazendo nota de falecimento. Uma vozona desse tamanho, um homem com 2 metros de altura, ele chega lá e fala, uai, então... Isso. Sabe o que me lembrou? Quando existia na Bandeirante aquela rádio Camanducaia, falando de Camanducaia para o mundo. O Helder adorava falar isso, né? O Helder falava, cochichando para... Falando com a cidade e cochichando para o interior. Aí vive espírito e cochichando para o mundo. É o Piero. Vamos então encerrando, pessoal, agradecendo, né, a presença do Mauro, a presença do Aldeci. Foi muito legal. Muito, acho que foi nós trabalhando mais em cima da parte prática mesmo, respondendo para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas aí. Acho que o programa foi muito agradável. Conseguimos dar uma misturada bem em ufologia e espiritismo, conseguimos fazer isso aqui. Então foi muito legal. Vamos pegar aqui o que está no livro do Chico Xavier e Emmanuel, Palavras de Luz, o que diz do dia hoje, dia 3 de setembro. Que diz, a primeira obrigação de todo homem é colaborar em todos os minutos de sua passageira existência em prol da melhoria de seu próximo, consciente de que trabalhar em benefício de outrem é engrandecer-se. Emmanuel, capítulo 16, As Vidas Sucessivas e os Outros Mundos Habitados. Nós falamos, nada é coincidência, né? Abriu 3 de setembro e caiu a mensagem desse livro de Outros Mundos Habitados. Rui, quem nós teremos a semana que vem? Então, enfatizando o mês de setembro, que é o mês amarelo, nós vamos trazer na nossa no nosso programa. Rádio e televisão, a Renata São Leandro, de Sorocaba, vai falar sobre Memórias de um Suicida, do livro de Ivone Pereira. Né? Ela é estudiosa da Ivone Pereira e trará, então, um estudo sobre o livro Memórias de um Suicida. Rodrigo, Piero. É, gente, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui aprendendo um pouquinho, não só a parte técnica, como filosófica. E esse assunto que muito me interessa, eu acompanho há muitos anos, né? Sobre ufologia, eu gosto muito. E sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de me inteirar. E aproveitando aqui para dizer sobre o resultado da nossa enquete, a pergunta foi: você acredita na existência de extraterrestres? O livro Rui, quer dizer. Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, né? Agradecendo a todos pela participação de hoje no programa, principalmente ao Valdeci e ao Mauro pelos esclarecimentos legais que tiveram aqui hoje. E a mensagem que a gente encerra aqui é a do dia 3 de setembro desse livro, Palavras de Luz. É, bom, a pergunta era se você acredita na existência de extraterrestres, né? 95% responderam que sim e 5% que não. Então, a grande maioria das pessoas aí acredito na existência de vida extraterrestre. É muito interessante, né? É, e quem apertou não aí fui eu. Só para ver se estava funcionando a enquete. Mas eu acredito também na existência do... Então, ou seja, foi 100%, 100% dos 105 votos que teve aí. Acreditam na existência, né, dos nossos ouvintes, ou seja, em peso acreditam na existência de extraterrestres. Isso é muito legal, né? Eu quero também agradecer aos ouvintes que deixaram recado aqui, mensagem. A gente, infelizmente, não vai conseguir ler todas as mensagens. E eu coloquei aqui no chat, vou colocar também na descrição desse vídeo, no final desse vídeo, o link para obter o livro do Mauro. É o link pela Amazon, é um link patrocinado, então ajuda o programa Vivência Espírita também. Mas, se vocês quiserem, autografado, então peça pelo e-mail, que eu também vou colocar aqui na descrição, direto para o Mauro. Tá? Você quer repetir o e-mail, Mauro? Só pra... maurobaeri@gmail.com. Legal. Então, eu vou colocar também o e-mail dele aqui na descrição. E aí vocês podem pedir diretamente, porque aí vocês pagam o autógrafo, né? E o livro vem de graça. Legal. Porque... Ah, o Aécio pediu o livro autografado também, se possível. Beleza, então. E quem ganhou os livros? Quem ganhou a Maria Auxiliadora. Auxiliadora. E o Aécio. Maria e o Aécio. Eu acho que é a sua vizinha lá, né? Ah, minha vizinha, sim, né? E o Aécio? Isso. Então tá. O Aécio, o Rodrigo falou que ele vai ser responsável para mandar. Vai demorar uns 3 anos para chegar lá, viu, Aécio? Vamos ver quanto que o Aécio vai receber. A Maria Auxiliadora eu levo para ela. Você faz uma... Pronto, vamos passando então para o Carlinhos. Agradecemos a companhia da família Vivenciana, agradecemos ao Mauro Baeri, ao nosso Valdeci Braulio, Rui, ao Jorge, ao Piero, que agora faz notas de falecimento, ao Rodrigo, ao Tião Baroto, desejando ao seu Arlindo um ótimo aniversário. Eu sei que o senhor vai fechar a rua, mas infelizmente nós não temos condições de ir, e na próxima vez nós vamos com certeza. Desejamos um frango com macarronada nesse domingo, lá na AME. É aquele frango com macarronada que todos os domingos nós enfatizamos, né, Rui? E com bingo, viu? Vai ter o sorteio de uma televisão. Quem quiser ir, acho que dá tempo, dá para ir lá comer, né? O bingo com certeza dá, o almoço não tenho certeza. No bingo começa 2 horas da tarde. É, um frango com macarronada que nós todos os domingos anunciamos. Não é de graça, viu, gente? Vocês podem pagar que vocês vão se satisfazer muito com esse frango com macarronada. São dois tipos de massa, 3 tipos de molho e o frango, que eu gostaria que todos vocês pudessem ir, porque vai sempre ter um espacinho no estômago para o frango de hoje, com macarrão. Desejamos a todos um ótimo domingo à família e fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças Mauro, a Deus. Suas considerações finais? Apenas agradecer o convite de vocês, é sempre muito gratificante, né, quando recebo convites para poder divulgar um pouco da ufologia, um pouco do meu trabalho na ufologia. Né. Teve essa maioria de pessoas aí que, né, disseram acreditar em extraterrestre, até pelo perfil do público de vocês.